Tudo beleza? Libera a bagaça aí, seu Bento. Vamos começar aí. Vambora. Quer começar? Evidente. Muito trabalho com os placares, ou não, Chovento? Quem perde fica por último. É evidente. Quem perdeu? Porque tem aquela tradição. O pessoal fica esperando. Em falar nisso, Chovento. Na hora da derrota, os caras já ficam mandando. Eu quero ver o placar amanhã. Quanto está o placar geral dos placares? Tem que atualizar isso aí. A dúvida que nós hoje acho que passamos. Será, meu amigo? Não tenho dúvida disso. Santo assim. Não tenho dúvida. Tem nego brigando firme. Não tem nada. Tem uma briga boa aí. Tava empatado, mas acho que passou. Vou informar aqui agora. Na corrida acho que essa a gente leva. Na corrida das Genovevas. Vamos estar. Lá, vai, RG. Já que o RG falou. Em quarto lugar. Não. Vai, chama agora os times, vai. Depois você passa o placar. Ô, meu, você atropela assim? Tá louco. Não quer segurar a audiência. Segura aí. Segue o jogo. Segura aqui. Fala aí, seu Bento. Tranquilo? Nossa, joguinho. Vamos com. É o time dos caras. Os caras não querem saber o placar. 0-0. Quando é o dedo dos outros, vamos lá. Vamos ver quanto que é. Pão com manteiga virada. Foi isso aí, pão com manteiga virada. Eu tô de saco cheio, hein? Pão com manteiga virada. Porque o Santos entrou pensando no meio de semana. É uma semana difícil pro Santos. Numa estatística. Tem São Paulo e Palmeiras, pô. Numa estatística da sua vida, quantas vezes você derrubou o pão e quantas vezes... São Paulo e Palmeiras? Não, Santos, São Paulo e Palmeiras. Santos tem São Paulo e tem Palmeiras. É a vela próxima, do menino. Na estatística da sua vida, quantas vezes você derrubou o pão e quantas vezes ele caiu pra baixo com a manteiga todas virada? Todas as vezes. Deixa eu falar um negócio pra você. Aprenda isso com o velhinho aqui. Velhinho. Você deixa de fazer essa contagem... quando você perde a expectativa de multiplicar a idade que você tem. Se você tem 30 anos, você multiplica. Você foi meio Dilma agora, peraí. Vamos voltar uma dessa. Vamos soltar. Não entendi nada. Grosso aí, não entendi. Vamos soltar a meta. Eu explico. Se você tem 30 e multiplica, você tem uma expectativa de ficar derrubando pão até os 60, entendeu? Entendi. Se você tem... Até hoje você não conta 60. Quantas vezes você já tem... Já não conta se mais. Se você tem 60... Meu filho, você vai multiplicar o quê, velho? Deixa assim, né? Deixa como tá, deixa mas geralmente cair. A manteiga cai virada pra baixo. Lady Murphy. É estatístico. Agora o peixe aqui que o Lucas Lima quer continuar no que vem no Santos. Né? Quer ficar pelo menos aí mais um ano e meio, um ano e meio... Sempre vai aparecer, não adianta, né? Essa cultura nossa, quer dizer, o cara tá bem num time, então o cara vai sair, o cara vai ser vendido, o cara... Não adianta, e vai ser mesmo, né? Só que vamos curtir enquanto o cara tá lá, pô, né? Esse negócio de ficar fomentando, botando lenha na fogueira, isso não leva a porra nenhuma. O dia que o cara sair, saiu e um abraço. Tá, a vida continua e segue. É meio Marta, né? É, importante é que o jogo que o Santos fez contra o Figueirense entrou lá se segurando, entrou lá... pensando sim na Copa do Brasil, tem um jogo decisivo aí, queira ou não queira, é decisivo contra o São Paulo, porque decide a continuidade ou não, e tem um outro jogo pesadíssimo contra o Palmeiras no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, e vejam a ironia da tabela. O Santos que foi favorecido por por resultados, quando perdeu para o Grêmio, né? E quando... quando empatou com o Figueirense, o Santos agora, se bobear, ele é ultrapassado por Palmeiras, por São Paulo, por Inter, por Sport. Foi isso que aconteceu com a gente. Pois é. Então você vê que engraçado. Em quinto lugar, fomos oitavo, velho. Você vê que engraçado que é. Dependendo dos resultados, ele pode ser. O Palmeiras vem em oitavo, ele pode em oitavo, ele pode virar quarto. E o Santos está em quarto, ele pode virar oitavo. É louco o campeonato. Cara. Entendeu? Então é muito louco isso, cara. Então precisa ficar esperto e atento, hein? Se liga. Boa, RG. Meu amigo. De todos os times aí que estão ali naquela briga de G4, o do Santos até então é o mais confortável, né? Não, foi, né? Mais ou menos, né? Foi, porque... Porque ele ainda tem uma frente boa de Copa do Brasil dele. E de G4. Tá bom, só depende dele, mas é o que nós estamos falando. Dependendo do resultado... Quarta-feira já foi, né, velho? Não, tem que jogar pra isso. Ah, mas é que esse papinho de tem que jogar. Cumpre tabela na quarta-feira. Para, velho. Ah, mas eu não acredito que o São Paulo vai vender barato, não. Ah, não dá pra ganhar. São Paulo ganhar de 3-0. Isso é outra coisa. Mas se o Santos deixar o São Paulo. Se o Santos deixar, o São Paulo vai fazer 3, 4, 5. Porra. Ah, mas não. O São Paulo vai dar carrinho, vai mostrar vontade, vai fazer a parte dele, mas até conseguir. São Paulo ganha. Se eu tiver que apostar, é lógico, eu vou apostar no Santos. Ué, claro, mas eu tô dizendo, o São Paulo, não acredito que vá lá pra Vila Belmiro pra tomar de 3 de novo, pra tomar de 4 de novo. Olha, porra, o Pato falou que eu não sei nela, hein. O Pato falou, precisamos sair com dignidade. Deus, RG. Ou não, o Pato falou isso semana passada. O que ele falou? O Pato disse que o São Paulo deveria descer lá pra Vila Belmiro, jogar e perder com dignidade. Ele não falou perder. Falou que se sair da competição, ele deu a entender que ele jogou a toalha. Mas não perder nada. Ele foi ganhar, mas não classificar. Ele foi ganhar e sair de cabeça erguida. Perder com dignidade. Corinthians, pato aqui, pato colar. Corinthians. Obrigado, Guilherme. Corinthians, né, Bento? Eu tô aqui com a minha dose de humildade. Não vou comemorar porque não tem nada a ganhar. Quantas pílulas de humildade você toma por dia? Pelo menos umas 4. Olha. Tá complicado, hein? Motinha tá mal, hein, galera? Sabe por quê, Bento? O Corinthians precisa assegurar primeiro, antes de pensar em título, assegurar a vaga na Libertadores. Já tá segurado, seu louco. Não, acabou o campeonato. Já foi. Não tem a menor chance. Quer ver, eu sou humilde, Sim. O quarto colocado é o Santos, tem 50. Ele só pode chegar a 68, seu louco. Vai que? Porque o campeonato brasileiro... Vai que? Vai o quê? Vou te falar. Eles não conseguem... O quarto colocado não consegue chegar, mano, em primeiro. Deixa eu te falar. Em 2013, tá todo mundo falando, o Fluminense caiu. E aconteceu o quê? Ficou. Mano, mas aqui é matemática. Não sei. Mas era matemática também. O Fluminense caiu. Aqui é matemática. Como é que você não tá entendendo o que eu tô falando? O Fluminense não era matemática. Lógico que era. O Fluminense caiu. Domênico, não alimenta. Às vezes acontecem algumas coisas. Matematicamente, não. Como não, Domênico? Subtraíram pontos da Portuguesa. A Portuguesa caiu no lugar do Fluminense. Caiu depois que fizeram aquela lambança toda. Mas é isso que eu tô falando. O campeonato não acaba ali. Na hora que a gente acha que acabou. Às vezes acontece alguma coisa, não sei. Eu sou um cara precavido. O Fluminense tá envolvido? Então segue o jogo. Mas tá preocupado que o Corinthians tá envolvido? Não, pelo contrário. É que eu tô falando. Se envolvido em eu sou tão humilde. Não, eu sou tão humilde que eu só vou comemorar o título na última partida, tá certo? É verdade. Porque matematicamente, o Corinthians ele pode assegurar o título contra o São Paulo. Por respeito. Porque o negócio do julgamento foi depois do campeonato. Mas é isso que eu tô falando. Matematicamente, o Corinthians pode assegurar o título contra o São Paulo ou contra o Vasco. O Vasco antecede a partida do São Paulo. Eu fui ontem. Eu estive na arena ontem. Eu vi lá. Eu vou te falar, o Corinthians tá numa fase tão boa. Você foi comemorar seu aniversário no jogo? Tá dando errado, tá dando certo. No jogo do Corinthians e Flamengo? Tá numa fase tão boa que foi seu aniversário. Parabéns. Obrigado. Os caras são seu amigo, hein? Cinquentinha. Parabenizaram no dia. Eu vou ficar falando. Ele não responde, velho. Ele é mal mala, velho. Seu Bento, hoje é meu aniversário. Ele é mal mala. Eu parabenizei. Ah, eu fui mala? Eu parabenizei. Ah, eu sou mala? Tinha uma amiga minha gata lá. Mas eu não falo mensagem. Eu vou ligar pros caras hoje é meu aniversário. Pode me ligar. Não, e outro. Você é bom carente? O... Não, isso ele é, mas o Corinthians, ontem não jogou bem, não. Foi o suficiente, então. É isso que eu tô falando. Foi o suficiente pra ganhar. É. O Corinthians podia ontem ter... Se o Corinthians ontem... Vanellope cansou de perder gol. Mas cansou. Isso é uma praxe dele, né? Cansou. Vanellope pra fazer um, ele perde 4, velho. O Corinthians ontem poderia ter ganho de 3-0. Teve um pênalti no Elias que foi... Não foi pênalti, ali foi uma tentativa de homicídio. E aí o juiz não deu amarelo pro Elias ainda, o Elias não joga domingo contra o Atlético Mineiro, faz falta. Mas vou te falar, a bola que joga Renato Augusto no Corinthians, é sacanagem o que esse cara tá jogando de bola, viu? Agora, o Corinthians ontem mostrou, é questão de tempo, se não vai ser campeão domingo contra o Atlético, e mesmo se o Atlético ganhar... O que não é nenhum resultado. Vocês não estão duvidando. Não é anormal. O Atlético Galo lá em Galo. Mas não, Corinthians campeão. Corinthians campeão. Eu acho que até se o Atlético ganhar domingo do Corinthians, acho que o Corinthians vai ser campeão. Assim não dá. Até porque os confrontos do Corinthians aí, exceção do São Paulo, que é um clássico, o resto é tudo baba. Mas na boa, ô Bento, o Corinthians ontem aí, ele até começou bem a partida. Até uns 15 minutos o Corinthians estava moendo o Flamengo. Mas depois o Corinthians meio que tirou o pé, cara. Teve esse lance aí em cima do Elias ali que o árbitro acabou não dando pênalti. com duplo pênalti em uma jogada só, porque dois jogadores do Flamengo derrubaram o Elias. Ele poderia escolher em qual jogador ele ia falar, ó, você que fez a falta, ele não fez. E ainda amarelou o Elias num lance absurdo, cara. O Elias tá fora do jogo contra o Atlético. Mas o Corinthians aí no primeiro tempo, ele poderia já ter virado a partida, volto a falar aqui, com 3-0 de vantagem. Com 3-0. O time do Corinthians, ele criou uma chance ali. Primeiro, Wagner Love fez aí antes dele fazer o gol. Foi o Flamengo, mano? Ah, Flamengo, o time do Flamengo é um catado hoje. O time do Flamengo, todo mundo correndo atrás da bola. Não tem um posicionamento ali que você fala, pô, esse cara aí pode levar um perigo. Estamos trabalhando. O Flamengo, Domênico, é aquele bando que corre atrás da bola. Parece é o Joaldinho. É o Joaldinho, mano. Tá parecendo meio que o Palmeiras guardado as proporções aí, sabe, sem padrão? Sim. O Flamengo Palmeiras tem alguns jogadores ali que podem aí... Vai, o Alan Patrick teve uma época aqui no Campeonato Brasileiro que tava jogando bem. Ei, Patrick! Aquele Jorge é bom lateral, tá certo? Você tem o Guerreiro, que é um jogador perigoso, mas ontem ninguém jogou bola no Flamengo. O Corinthians, Domênico Gato, no primeiro tempo, teve uma chance com o Wagner Love, que ele fez o mais difícil, que ele tabelou e saiu ali no canto direito. Ele bateu cruzado, a bola passou na frente do gol, ele desperdiçou o gol. É, teve um lance ali com o Jadson, que o Jadson aí, cara com o Paulo Vitor, ao invés do Jadson chutar e fuzilar e tentar fazer o gol, ele vai lá e toca pro Wagner Love, igual aquela jogada apelona de videogame. Cara, no videogame que você vai lá e toca com o X ali, o boneco vai lá e faz o gol sem goleiro. O Jadson tentou fazer isso, mas o cara que tava do lado dele era o Wagner Love, tava mal posicionado ali, enfim. O Corinthians acabou desperdiçando uma boa chance. E no final do primeiro tempo ali teve uma boa jogada ali. Começou com o Renato Augusto, que tocou pro Jadson. E o Jadson tocou pro Malcom. E o Malcom passou pro Wagner logo que fez o gol. Dali em diante o Corinthians tava bem, administrou o jogo e não correu lá grandes riscos. Mais 3 pontos, Benjamin. Mais uma bela vitória. Mais uma batalha que o Corinthians conquistou. E rumo ao título. Rumo ao título. Eu não vou falar ainda que o título tá ganho, Ben. Porque eu disse que o Corinthians assumiria a liderança ali, como assumiu na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e dali em diante eu banquei que o Corinthians não largaria mais a liderança. Porque o Corinthians na liderança de qualquer campeonato é como se fosse o Rottweiler com ossinho. Não larga, Domênico, não larga. É o Corinthians, velho. E o Corinthians, né, mano, e Benja, a marca histórica é de 7 anos, são 6 Libertadores já. Então, com isso que não tinha muita tradição de Libertadores, hoje é verdade. E ontem tinha 43 mil pagantes no Morumbi. Deu uma ronda de uma renda de quase 2 milhões e 800 mil. Meu, desculpa, no. Arena Corinthians, maluco. Deu 40. Força do ar. Respeito ao jogador. Olha o subconsciente te traindo. Subconsciente, velho. É óbvio que é o subconsciente. A vida inteira eu vi os clássicos no Morumbi. Ué, mas tinha no Pacaembu também. Faz tempo que o Corinthians não joga no Morumbi. Inclusive, quando você estava na Arena ontem, se você estava acompanhando o telão, passava alguns gols e os gols narrados pelo Osmar Santos. Um 4-1 histórico do Corinthians que eu estava contra o Flamengo foi no Morumbi. É. Mas faz quanto tempo que o Corinthians não apesar joga no Morumbi? Apesar da renda, né? Inteira, tem gente que não paga anos. Ingresso, né? Senta no lugar dos outros. Como assim? É expulso, Como assim? Isso aí, mano. Aí, ó. Explica aí, mano. Olha essa aí, velho. Benjamin, olha. Paga a conta, os caras ficaram gritando. Ih, rapaz. Chegou pra nós a informação. Chegou pra nós a informação e com fotos. Com fotos, provas. Com testemunha. Sim, eu dizendo conto. Que o narigudo chegou, ocupou uma cadeira que não era dele. O cidadão chegou e falou assim: esse lugar é meu. Sai daí, paga a conta. Eu não sei quem foi o idiota, mas eu conto. Não tem problema. Idiota, primeiro que é o seguinte, primeiro que eu no cartero comprei 4 ingressos, foi eu, o Sam e o Jimmy. Como não tinha mais ingresso, eu comprei. Amigo. Quando eu vi meus ingressos, eram 2 ingressos juntos e cada um separado numa fila. Lá na oeste, inferior e superior, você tem uma confusão porque tem fila DD, CC. E aí, nossa, eu sentei na DD e era CC. Eu fui lá pra trás e sentei. Nossa, que drama. E depois, na fila da frente, sobrou 2 lugares pra sentar minha família inteira junto. Eu pedi pras pessoas poderem cada um pular um lugar. Nossa, que drama. Mas foi expulso. E comprei meu ingresso. Vaiado, Benjamin. Foi vaiado, paga a conta. Foi vaiado, Benjamin. Foi. Olha, nossa, muito pelo contrário. Se teve um lugar onde eu não fui vaiado, pelo contrário. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Olha, contrário. Eu vi tem a narrativa foto. Ali, ó, testemunha. Então vem, então traz esse idiota aí, mano. Mas aí perdeu o livro. Desestabilizou, hein? Desestabilizou, é mentira? Eu queria agradecer também. Perdeu o nível. Os ouvintes do Estádio 97 aí, mano. A galera no metrô, a galera no trem. Ontem eu fui de trem pro estádio. Foi de trem, mano? Fui de trem. Que beleza, hein? De trem é mais da hora. Vendendo bala no trem. Sabe por quê, mano? Trem, se eu for de metrô, eu ando 7 ou 8 estações. Acho que dá 7 estações. E de trenzão? De trem é uma só, mano. Boa, mano. De trem é uma só, mano. Você já pega ali da tua pé, já para lá e tá com a Corinthians, né? Nós. Tamo junto, mano. E é junto com o metrô. Agora eu quero falar com você que vai fazer uma faculdade de TI no ano que vem. Tá na hora de começar a se programar, né? Cara, você quer trabalhar na área de tecnologia para inovar, para mudar as coisas e mudar o mundo? É ou não é? Então, comece mudando o seu conceito sobre faculdade de TI. Por que fazer uma faculdade que não inova em nada? Faça diferente, faça Banditec. A Banditec inova. Você quer ver? É a primeira faculdade de TI com 75% de aulas em laboratório. A primeira com curso de inglês, a primeira com atividades de coaching. É diferente ou não é? E não é tudo. A maior diferença da Banditec é preparar seus alunos para fazerem diferença. Até nas melhores empresas de TI. Faça diferente você também. Faça a Banditec. São 3 cursos. Análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Acesse agora mesmo e inscreva-se para o processo seletivo 2016. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Estádio 97 também tem um oferecimento de Bozano. É isso aí. Aí, Flávio Longo, meu amigo, você que tá com a barba parecendo um mendigo, cara. Ah, eu quero dizer o seguinte. Tem que te cuidar. Você tava no trem, mas bem barbeado. Ah, tava lá, mano. Um abraço pra galera aí, mano. Eu ando de trem, mano. Aqui é povão, tio. É, rapaziada, o homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame. Quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E só Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos para brincar na Kidzânia, meu irmão. Você não sabe o que é Kidzânia? Vou te explicar. A Kidzânia é a cidade da criança onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião, pode trabalhar em maternidade, tem uma fábrica de chocolates ali, a criança vai pirar, velho. É uma experiência muito legal, tanto para a criança quanto para o pai também. O pai vai curtir vendo o seu filho se divertir da forma como ele vai se divertir dentro da Kidzânia. Eu garanto para você. E nessa semana, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui disser o seguinte: só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites para Kidzânia. Olha só que legal, em que baita presente. Mas ó, é um convite para o pai e um convite para o filho, tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, repetindo a frase, né? Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão do meu filho, tá bom? Com certeza. Guarda bem aí pra você encher o microfone, encher o telefone e acertar. Que susto. É, porque a gente não vai ficar repetindo aqui, não. É que sumiu o que ele ia falar. Você deixou ele preocupado, viu, Benjamin? Eu fiz igual... Acabou a colher de chá, fiz igual... Sabe o que eu fiz agora? Igual o presidente do Fluminense. Eu já fui apitar o jogo da frente, da frente. Olha. Continuando com as manchetes. Vamos lá, véio. Oferecimento de Itaipava, futebol 100%, só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Esser, construindo com valor. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa, seu bem. Tricolor. Ganhou, tricolor. Aleluia. Golaço, 2 bonitos gols. Mas já tempo que eu não via ganhar. Foi muito bonito. Tempo. Olha, 2 notícias, Sombra, na segunda-feira. Primeiro, Luiz Fabiano, confirmado pra quarta-feira. Ah, amenizou. Sério, as dores. Não. Amenizou as dores. Mas, moto, era pra você ficar feliz, pô. O que ele ganha tem como uma perna menos só. Gente. E aí vai entrar com... E outro detalhe, tá rolando, hein? Tá rolando. Julgamento. Do Maidana. Não é o julgamento do Maidana só, né? O julgamento do caso. O julgamento do caso tá rolando agora. Caso do Maidana. O São Paulo, nesse julgamento que já começou, né? A sessão lá. Ele tem algumas possibilidades de pena. Advertência, multa, suspensão de registro de novos jogadores por uma ou duas janelas de transferências, dedução de pontos e rebaixamento de divisão imediatamente inferior. É, velho. Segundo é o caso mais grave. É uma trojoba boa, mas nada acontecerá. Vai rolar uma multinha só, viu, Sombra? É. Nada acontecerá. O Barcelona não, né? O Barcelona tomou um gancho. Não, mas ali é diferente, né? Não, mas pera lá, é diferente a situação do São Paulo com a do Barcelona. O Barcelona foi pelo aliciamento de jogadores. É, desportivamente falando, Sombra, nesse caso do São Paulo, eu acho que não caberia o São Paulo ser punido em absolutamente nada, porque a menos que exista, talvez, aí uma comprovação de vínculo aí do presidente com essa empresa. Se houver isso daí, ok. Aí que presidente? Paulo, o ex-presidente, no caso aí, o São Paulo, Aidar. Com essa Itaquera, um soccer que comprou o jogador. Se houvesse esse vínculo, ok. Sim. Mas dificilmente você consegue comprovar uma ligação como essa. Mas, por exemplo, o jogador tá no Criciúma. Ele foi vendido lá por 400 mil aí pro Monte Cristo. O Monte Cristo, depois de 2 dias, ele repassa pro São Paulo aí 60% dos direitos por 2 milhões de reais. A discussão aí tem que ser entre o conselho aí e o presidente para saber o porquê o presidente pagou um jogador que valia 400 mil reais, 100% dos direitos, por que ele comprou por 2 milhões, 60% dos direitos do atleta. Isso daí é uma discussão que cabe internamente no São Paulo na parte administrativa. Mas, desportivamente falando, Motinha, o São Paulo comprou um jogador de um clube registrado e o jogador constava no BID. Não, sim. Entendeu? Mas Esportivamente falando, não cabe pena. Mas isso é o seu parecer, vamos ver se o juiz acha igual. O São Paulo ontem. O São Paulo ontem ganhou, graças a Deus. Mas vou ser sincero com vocês. Ganhou porque o Curitiba também é muito ruim. Ruim. Ele é muito ruim, um dos piores times do Curitiba que eu vi. Porque. Vai lutar pra não cair até a última rodada, né? Ah, eu acho que não vai. Não vai cair, viu, Domingo? Já cai antes. Eu acho que não vai lutar, não. Acho que o. Já cai antes. Eu acho que o lutador. Eu acho que o lutador. Tá feio. Mas é ruim o time, Domingo. Tem chance, o time é ruim. O Curitiba não ganha uma partida faz 4 anos já, velho. Tá louco. O Curitiba, de outras oportunidades, ainda que brigando contra o rebaixamento, pelo menos de alguma maneira, era um clube que ele agredia. Era um clube que, sabe, ainda tinha alguns jogadores ali que faziam alguma coisa. Agora nem isso. Cara, eles não conseguiam criar praticamente muitas chances de gol. Eles não sufocavam o São Paulo. O São Paulo teve 60% e tantos% de posse de bola. Tudo bem que é uma característica do São Paulo, mas um Curitiba muito fraco, muito fraco. Curitiba vem de 5 derrotas. Só o armador Lúcio Flávio. E ainda assim, mesmo quando tava 2-1 pro São Paulo, cara... Ficava ainda aquela situação de tipo, se apertasse a defesa do São Paulo entrega. A defesa é muito ruim, velho. É muito ruim, cara. Muito. É como ontem eu tava comentando com alguns torcedores, o São Paulo ele já antecipou, é a defesa Halloween. É assustador. Dá medo. Não sabe. Você sabe que praticamente... Você não sabe o que é defesa ruim. Porque, eu sei. Lucão, Luiz Eduardo e Reinaldo, cara, fica complicado. O Lucão, se ele tiver um cara bom do lado, como ele ainda é um cara joga novo... Bem. Não sei se joga bem, mas ainda sei lá, meu. Dá pra ver. Se garante. Eu não sei se garante, não é isso. Dilui a ruindade. Sabe quando o cara que ainda se apoia no melhor e tal? Que Luiz Eduardo é muito ruim. Meu. E o Reinaldo, ele é horroroso de todos os modos. Agora, o São Paulo ainda coletivamente é muito ruim. Ele depende de lampejos de um jogador e de outro. Ele depende do lampejo de um ganso, como ontem. Que enxergou o Kardec, que se deslocou bem, coisa que o Luiz Fabiano não faz muito bem. Mas o Kardec se deslocou e o Ganso teve todo o mérito de encontrar o Kardec ali para fazer o gol. Você tem aí, então, o mérito do Pato, que ele achou aquele gol, uma puta cacetada ali de fora, fez um golaço. Então é muito assim, cara. Coletivamente é um time perdido. Defensivamente é um time muito fraco. O Michel Bastos é o Walking Dead, cara. Na boa. Ele tá 5 meses com dengue, velho. O Michel Bastos. Depois da dengue nunca mais voltou. O Michel Bastos, inclusive. Walking Dead. Eu sei que já não nem adianta mais. Mas o Walking Dead foi muito bom. Walking Dead, não adianta mais ficar comentando taticamente o São Paulo. Porque ainda dá pra melhorar. É um ano estranho. É um ano aí que beira o perdido. Mas o Michel Bastos não dá pra você usar naquele setor ali da ponta direita. Porque não tem velocidade pra ganhar de lateral. Não sei se é vontade, se é físico. Não dá. O Michel Bastos, olha, depois da Libertadores da América, depois que renovou o contrato, é outro Michel Bastos. Não, aí ele pegou dengue e nunca mais voltou. Tá com dengue até hoje. Tá terrível, terrível, Marcelo. É estranho, né? O melhor jogador do São Paulo Futebol Clube. Chama-se Thiago Mendes. Bom. Thiago Mendes joga bem todo o jogo. O Thiago Mendes corre o campo. Aí. Thiago Mendes distribui bem a bola. Thiago Mendes ele ajuda. Participativo, né? Participativo. Jogador efetivo. É assim. Agora me diz como gostei é que do Rodrigo, Eduardo. Gostei da atuação do Rodrigo Caio, mas pra mim o Thiago Mendes é o melhor do São Paulo, sem dúvida. É. Como é que o Luiz Eduardo tá no São Paulo? É, tá lá pro contratado. E eu li a entrevista do Aidar aí pro Estadão. É. Constrangedora. É constrangedora. Deu vergonha de ver aquela entrevista. É uma entrevista que, assim, me desculpem, mas. Não pelo Estadão. Não. Deixa não, não. O repórter foi muito bem. Parabéns pelo repórter, é. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Fernando Faro, que teve aqui, repórter, teve aqui com a gente fazendo Estádio 97, ele resumiu bem. Bom, pra quem leu a entrevista, é mais ou menos o seguinte. Todo mundo no São Paulo é ruim. Só o Aidar era bom. Todo mundo é traidor, todo mundo é ruim, todo mundo, ninguém presta. Quem presta é o Aidar. É isso. É uma conspiração, né? Ele sofre por intolerância. Ô, Mota, eu conversei com uma pessoa, eu reitero o que eu falei na sexta. O Doriva não será o treinador do São Paulo. São Paulo trará um treinador nem se ganhar a custo Copa do Brasil. Baixo. Eu vejo muita gente sondar o Muricy. Podem tirar o cavalinho da chuva. A não ser que apareça aí um caminhão de dinheiro que vai chegar. Não vai vir. O São Paulo não vai repor Luiz Fabiano, Rogério Ceni, Ganso, provavelmente o Ganso e o Pato. Só aí vai ser uma economia de salário de 20 milhões por ano. Não vai. E o Ganso, né? Uma pessoa falou pra gente que o São Paulo não vai deixar a história do Aidar barato. E o São Paulo vai atrás, sim. O Abílio Diniz terá um papel muito grande nessa nova diretoria do São Paulo, até porque ele e o Leco são amigos de mais de 50, 60 anos, querem jogar. Jogar um futebol junto. O Abílio era goleiro. Era goleiro do time e o Leco jogava. Então eles são muito amigos e tal. Não que o Abílio vai colocar dinheiro. O Abílio vai colocar, acho que vai pagar talvez aquela auditoria. O Abílio vai ser uma pessoa influente lá na administração de São Paulo. O cara falou pra mim que São Paulo tem uns 2-3 anos difíceis pela frente aí. O Abílio é pra tentar. Reverter. Reconstruir tudo que foi destruído, viu? O Abílio e não viu. Só pelo Aidar. Porque São Paulo lá tá numa situação complicadíssima. Lembrando, a gestão e um nome que foi ventilado aí, esse não foi essa pessoa que me disse, mas um nome que correu a boca pequena aí pra ser o treinador de São Paulo no que vem, esse eu não sei se é verdade, não é informação minha, é o que um pessoal comenta aí, não sei se é verdade, isso era do Falcão. Entendi. Mas você tem razão, Benjamin, a situação financeira do São Paulo, ela é horrorosa. Amanhã temos a eleição, o Leco deve ganhar. O outro, o Newton, que é o homem do chapéu. Beleza! Em tese, no que a gente fala de. Que deverá ser candidato a um cargo político ano que vem, né? Em alguma eleição pra. Ele já foi candidato no ano passado a deputado federal, se eu não me engano. Né? Os nomes que esse candidato de oposição propõe pro comando do futebol, que são do Márcio Aranha, do Fernando Casal de Rei. São nomes muito bons, são nomes muito bons. Eu vejo com bons olhos os nomes que o homem do chapéu propõe. Ele é economista, tudo, né? Dizem que está bem estabilizado na vida, financeiramente falando e tal. Mas os nomes que ele dedica ao futebol são muito bons. É formado em economia e tal. Agora, sinceramente, eu não sei dizer agora o que seria melhor para o São Paulo. Pensando em futebol, tudo bem. É que o São Paulo tem um rombo financeiro gigante aí. E eu entendo que pro São Paulo vai ser muito importante esse apoio do Abílio Diniz. Eu acho que vai ser muito importante. Se o Abílio Diniz não é o cara que põe o dinheiro, ele é o tipo da pessoa, cara, que ele entende de gestão. Só a experiência do cara é melhor do que colocar dinheiro, velho. E abre portas. Você ter pessoas como o Abílio próximos. Credibilidade. Abre portas. É o nome disso. Abre muita porta, então precisa ver se não vai abrir algumas portas aí que o São Paulo precisará, né? Precisará, porque a situação econômica é terrível, né? Sabe um cara que abre muita porta também? Chaveiro. Chaveiro. Chaveiro. Tem um quer dizer, essa foi boa. Ladrão, beleza. Ladrão abre. Ladrão, ladrão não é gentil, né? Ladrão é uma barbaridade, o ladrão com a chave bicha. Muito bem. Lamentável. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ó, e conforme for o desenrolar aí do julgamento... É, tô olhando aqui, ainda não... Você vai informando. A gente vai informando, tá bom? Só tu tem gol. O placar do Estádio 97 informa... Em casa, lá no Pacaembu, oh, quer dizer, em casa dos outros, né, aquela coisa. Alugou pra fazer show, né? Ah, já sabe, deu zica, né? Sport 2, Palmeiras 0. É, Domênio, final de semana, aquela piada pronta, né? Enem, você sabe, né? Enem tal, né? Eu não quero pressionar nada. Nem a minha função aqui, mas ó, é quarta-feira, hein? É, quarta-feira. Não quero pôr pilha em ninguém, no jogador, tranquilidade, mas é quarta-feira. Ô, seu Bento. É. Duas perguntas, seu Bento. Oi. Primeiro, onde anda aquela velha xarope que toda vez que o Palmeiras perde, ela some? Tá no swing. E segundo, as Genovevas. Vamos lá, Genovevas. Quarto lugar em Genoveva. Ah, tá bem, né? Tem umas 5 placares no ano. Só 5? Não perde, né, velho? Porra, 5? Pouco pra cachê. Terceiro lugar em Genoveva. Mas uma delas foi a Guarani. Né? Santos. Fala a verdade, né? Guarani. Santos em terceiro? 7 placares. Pô, tá bom, pra quem parecia que ia disparar, hein, velho? Próximo. Ô, produção, você tá com pressa? Ixi, agora aqui eu vou falar pra você. Aí a briga é boa, hein? Segundo em Genovevas! Brigando assim, muito forte. São Paulo, 11 placares. Paulo, 11 placares. É nóis. Jesus amado. E o primeiro lugar em Genovevas? Olha, esse aqui deve ser campeão esse ano, hein? É o Palmeiras com 13 placares. Beleza! Passaram a gente. E a tendência aumentando. Nem isso a gente tá ganhando, mas o Palmeiras perdeu uma renca de jogo recente aí. Por isso que a vó. Nem placar a gente tá ganhando mais, velho. Por isso que a vó não veio? É. A vó Olímpia é malandrinha. Velho. Eu vou ter ela fica lá com o Odete tomando chá. Esquece do programa. Mas é isso aí, Domênico. Odete Reutemann, lembra? O Palmeiras recebeu o Sport aí 2-0 e a notícia da segunda-feira é que o técnico está prestigiado para 2016. Aí é que Marcelo Oliveira, Paulo Nobre continua. Quem falou isso? Ele não usou esse termo, não. Quem falou isso? O Paulo Nobre, hoje na reunião, que tinha uma reunião na Federação Paulista de Futebol. Você viu? O repórter perguntou: o Marcelo Oliveira está mantido no cargo? Ele foi categórico, ele falou o seguinte: Marcelo Oliveira tem contrato até final de 2016. O Oswaldo Oliveira também tinha contrato, gente. Isso não quer dizer nada. Pô. Ele não falou, não, olha. Tá prestigiado, não falou isso. Ele não falou, não. Mas ele não falou que vai sair. Mas a gente não pode confiar muito em que os. Não dá. Nesses caras falam, porque também não falou fala uma coisa que nem o Oswaldo. Tinha contrato nos igrejas. Mas sinto. Isso aí foi embora. Sinto que a batata está assando e o tempo passa e o time não joga. Então, eu sou sincero pra falar uma coisa com honestidade pra vocês. E eu esperei um pouco, eu não gosto de ficar atormentando a vida. Só quando eu não gosto muito do treinador, que eu, às vezes eu não espero muito, né? E aí você atormenta. É, mas e as pessoas gostam quando se atormentam. Então, no caso do Oswaldo, eu acho ele um treinador péssimo. É ruim, não é do meio, pra mim é ruim demais. Tanto que você viu aí que falaram um monte aí. É aí, Domingo, o Flamengo tá chegando, né? Não chegou. Chegando aonde? Chegando aonde? Não, mas a época que ele deu embalada, todo mundo veio falar. Fala, olha, ó, o Flamengo já passou o Palmeiras. Isso aí não tem futuro. Mandaram embora. Não, você não também falou futuro. Que o Sport não ia lugar nenhum. É, futuro. Mas ganhou do Palmeiras e tá na frente. Onde? Tá brigando pelo G4, tá na frente. Já tá, não, Libertadores? Mas tá na frente do Palmeiras. Mas garanto a você que não chegará. Quer apostar comigo? Não, então tá bom. Aposto comigo. Porque é fraco, é ruim. Não é porque o Palmeiras, eles vieram aqui ganhar do Palmeiras, eu vou falar que é ruim, bom. Mano. É ruim. Que ruim. É que o Palmeiras tá pior que eles ainda. E o treinador do Palmeiras tá muito ruim. É esse que é o problema. Porque assim, quantos jogos o Marcelo já tá? Ele tá mais um turno, porque ele entrou contra o Grêmio no primeiro turno, quando perdeu. Foi a estreia dele, foi lá em Grêmio quando perdeu de 1-0. Então ele já tá mais de um turno e cacetada, né? Eu entendo que o time foi montado agora, são 25 jogadores novos. Eu entendo tudo isso e o torcedor do Palmeiras, alguns até entendem, outros não têm tanta paciência com relação a esse tipo de coisa. Né? Mas a gente vê que não, hoje o Palmeiras, ele é um time, é um catado, né? Ele não tem padrão, cara. Ele não tem padrão. Intervalo Marcelo, de escola, né? O Marcelo, mano, ele deveria já ter dado um padrão pro time, cara. Sabe, ó, você pega o Corinthians, o Tite, ele perdeu lá um dos principais jogadores dele, mano, principalmente o ataque inteiro, né? Uma coisa que ele não perdeu, que foi bom pro Tite poder arrumar melhor a casa, é que ele não perdeu o meio de campo dele. Né? O meio de campo do Corinthians continuou intacto ali, né? Uhum. Aquele meio de campo, o Ralf, Elias, o Renato Augusto e o Jaden. Então, esse meio de campo, e pra mim... E os caras começaram a jogar bola, né? Time que tem meio de campo ganha jogo. A pra treinabilidade mim, sempre foi assim. Não adianta você vir com um papinho de... Ah, mas a defesa é boa. Não adianta. Se o meio de campo... Não, a ligação é o meio de campo. Tanto de um lado quanto do outro. Tanto pra você atacar quanto pra defender. É meio de campo. O Palmeiras perdeu. O Palmeiras, ele tinha um meio de campo muito bom. Muito bom, talvez até competitivo, até a altura do Corinthians. Ele tinha lá o Gabriel, jogando muito. O Arouca. Ele tinha Zé Roberto, Robinho, ou ele deveria ter um Cleiton Xavier jogando como a gente achava que deveria jogar. Yeah. Então, você tinha um meio de campo honesto. Só que esse meio de campo do Palmeiras, ele não tem Cleiton Xavier há muito tempo, eu não sei o que acontece. Eu começo até a desconfiar do departamento médico do Palmeiras, porque o departamento do Palmeiras, ele demora muito, cara. Olha, Vitor e Valdívia, todo mundo metia o pé no sabe? Eu comentei isso aqui, tem umas duas semanas. Mas é verdade, que eles... mas a gente tem que falar. Eu estranhava, a gente tem que falar. Olha aqui, português, eu não vivo no meio do que acontece. No dia a dia. O dia a dia, eu não estou lá. Eu tô de longe, eu sou torcedor. Eu sou exatamente torcedor. Então eu, como torcedor, preciso falar o que eu vejo. E eu não posso mentir pro torcedor do Palmeiras que está ouvindo agora, que o departamento do Palmeiras, para mim, não inspira a menor confiança. Desculpa. Pode ter grandes profissionais lá, pode ser os melhores do mercado. Mas desculpa, cara, não é possível. Os caras, o Cleiton Xavier, foi contratado no começo do ano, não é isso? Eu tô errado. Março? Não, né? Lá atrás. Março, não foi março? Faz abril, tempo. Fevereiro. Faz muito tempo, Domingo. Ele veio... Não, virou desculpa, ano acho aí, que foi em janeiro. Virou o ano já com ele aqui. Foi contratado, a documentação dele era pra demorou, jogar no Paulista, demorou, não deu. Uhum. Ele só poderia ser utilizado, porque demorou o documento, mas ele era pra ser usado no começo. Não pôde ser usado naqueles 15 primeiros jogos da primeira fase do Paulista. Ele foi inscrito depois para jogar nas quartas e semifinais e finais. Janeiro, fevereiro, acredito eu que ele já estava aqui. Não estava. Acredito que ele já estava aqui. Tava. É, e não joga. Não é possível um jogador no nível de Cleiton Xavier... Não é possível que esqueceu. E eu só vejo você, na mídia esportiva cobrando isso. Porra, ninguém cobra. Sabe por quê, Gê? O Cleiton Xavier é um jogador que o Palmeiras trouxe pra ser o cara. Porque os caras sabiam que o Valdívia ia embora, o Valdívia não ia ficar. O Cleiton Xavier era um 10 que tinha que estar lá no Palmeiras pra poder suprir a ausência do Valdívia. Nós perdemos um jogador importante, que era o Valdívia, porque no contexto de jogar bola, jogar futebol, o Valdívia é bom pra cacete. Jogando bola é bom pra cacete. E o Palmeiras perdeu esse cara e não repôs. Aí você fala assim, ah, então agora você tá culpando o treinador. Não, não tô culpando o treinador. Eu acho que o treinador, ele deveria, com as peças que ele tem na mão, ele deveria movimentar ou arrumar um jeito diferente de se jogar. Afinal de contas, minha gente, o Marcelo Oliveira, ele é bicampeão brasileiro. Com mérito e trabalho. Porra, tudo bem, mérito. E ele fez algumas coisas no Cruzeiro que me fez acreditar que ele é um baita treinador. Não só eu, como a mídia inteira comprou essa ideia. Ele fez com o Cruzeiro lá, ele movimentava algumas peças que ele mudava o estilo de jogar. E o Palmeiras ele não consegue fazer, cara, não sei o que tá acontecendo. Exatamente, eu não gostaria que fosse mandado embora, não estou pedindo a cabeça dele, mas alguma coisa tem que ser feita o mais rápido possível. Será que não é porque ele não montou assim, o elenco? Não, Portugal, desculpa. Ele não pediu as contratações, ele chegou com o time pronto, não é defendendo o cara, mas... Não, Portugal, desculpa. Assim, não, mas não dá pra... Tudo bem, não tem como trabalhar. Desculpa, com esses jogadores aqui, que tem, para. Não, cara, tem como trabalhar, isso que eu disse, tem como trabalhar, mas ele não pediu, né? Desculpa, não dá pra você poder desculpá-lo por isso, Portugal, porque o Palmeiras tem elenco, cara. É, tem material. Aí você fala assim, ah, é meia boca, não é meia boca, tem material humano, porra, tem... Provou isso em 7, 8 jogos com ele mesmo. Agora, resta saber, são 7, 8 jogos que os caras viram um treinador novo chegar e falou, vamos ver, vamos jogar por ele, ou sei lá o que. Ou acontece alguma coisa, não é possível, cara. Aquele time jogava fácil, tabelando, tinha jogadas que você percebia. Hoje, É bico pra... O zagueiro recebe do prazo ali. Às vezes tem, quer, tenta sair a bola aqui. Fica rodando ali. Roda, porque a roda não consegue ir pro meio. Aí vem aí os caras... O time percebe que o Palmeiras não vai, dar pro, não vai sair pro ataque. Os caras começam a chegar. Quando começa a chegar, é zagueirada metendo a bica pra frente, seja o que Deus quer. Pega aí. É rifada de bola a todo instante, cara. Porra, inadmissível, sabe? Contra o Sport, tudo bem, meteu lá o time reserva, o que eu acho errado. Eu acho que você pode até fazer um time, um mistão mais com cara de titular do que reserva. Tirando, por exemplo, o Zé Roberto, é um cara que necessita de um cuidado especial pela idade que ele tem. O resto tem que correr, cara, tem que pôr pra jogar. Não tem que ter medo de, ah, machucou, ferrou. Não, mete pra jogar, velho. Não pode, você não pode depender de uma única competição pra chegar na Libertadores. Se der errado contra o Fluminense, e olha, é difícil, hein, o Fluminense, hein, os caras estão falando aí. Ah, não, já passou, não passou, jogar, não. Né? Não passou, não, sabe, sabe, sabe por quê, Sombra? Fred o falou Palmeiras. Com o Vitor Hugo e Vitor Ramos, ele falou, quero jogar. Ele te animou, mano? Mas o Vitor Hugo é bom. Eu não, o Vitor Ramos, que é meio estabanado. É, mas eu acho que não joga Vitor Hugo o Vitor Ramos, não. Depois da bobagem que ele fez, só se o treinador for burro ou se o treinador não tiver opção de banco. Porque não é possível ele pôr o Ramos. O Jackson tá lá, não tá? O Ramos, ele colocou o Ramos, mano. Ele não colocou o Jackson. Foi o que foi dito, ele falou antes de começar o jogo. Hoje, nós colocamos o Vitor Ramos, não coloquei o Jackson, porque o Vitor Ramos é maior que o Jackson, e eu coloquei o Vitor Ramos para marcar o Fred. Ponto. Foi isso que foi dito. Chegou o jogo lá do Fluminense, gol do o Fred me sobe na área. Ele, aliás, ele não subiu, ele cabeceou aquela bola no chão. No chão, sem ninguém subir com ele, com ninguém marcando. Na chão. E o Prass fez acabar a defesa, porque deu, porque é goleiraço mesmo. Porque a bola já tinha entrado, né? Mas aí fez a debate dele. Agora, ninguém subiu. Cadê o Vitor Ramos? Aí o Vitor Ramos não bastasse, foi lá e fez uma... Desculpa, uma bobagem no lateral lá. Ah. E deu o segundo gol pros caras ali. Só tomou amarelo, quase foi expulso. E se ele não saca o cara logo, ele ia ser expulso. Então fez bobagem. E outra. Não dá pra pôr mais o Vitor Ramos também pra jogar. Desculpa, Bruno. Mas por que o Jackson não Porque joga? O Vitor Ramos, ele sabe que também não vai ficar no Palmeiras e começa também... Ah, mas ele é botar fraco. Aqui mesmo, dane, eu não sei quem assim. Contratou o cara. Ele é ruim, Domingo. Vitor Ramos é fraco. Mas o Palmeiras... Uma coisa legal que ele fez na carreira, eu vou pegar mas Nicole Bausch. No Vitória ele foi mal, caiu. Nos outros times que passou, caiu. Eu não sei como ele chegou no Palmeiras. Tudo bem, mas teve um momento no Palmeiras que ninguém falava isso, não. Pera só, porque os volantes marcavam e passava, gente. Ah, teve um momento que a defesa do Palmeiras estava bem. E com o Vitor Ramos, ninguém reclamava dele, não. Sombra, eu já vi o Corinthians ser campeão com o Nenê e Batata. Pera só um minuto. O Sombra tem toda razão. O Sombra tem toda razão. Eu mesmo aqui coloquei a zaga titular do Palmeiras, os dois Vítoros. Cansei de falar. Falou. Eu não vou dar pra trás, não, porque eu falei sim, Sombra. E vou dizer uma coisa pra você. Só que tudo bem. Ele tava jogando melhor até. Tava jogando melhor. Hoje caiu muito de produção. Talvez também tenha. Você lembra que você ficava fazendo disputa com o RG falando que a defesa do Palmeiras era a melhor do campeonato? Sim, sim, mas era. E dava mesmo. Números. Mas era, o Corinthians e o Palmeiras. Você trouxe um jornal e esfregou na cara da RG. É uma hora no campeonato que mas hoje era concorda defesa, comigo. Né? Não, o RG, mas aí que tá, o Palmeiras perdeu duas peças lá, que também ajudavam muito na marcação, e hoje também, aí quando perde essas posições essenciais, lógico, a defesa fica vulnerável, aí é a hora de você ver quem é quem, né? E a gente só viu que mas o Vitor Hugo é o cara, os outros não são. Mas o jogo contra o Fluminense, embora fique aquela sensação, lógico, nada é impossível, basta vencer. Sim, mas aí que tá, eu ia chegar nesse aspecto. Mas o problema é que se o Flu faz um, aí é que hoje tá, um palmeirense entrou na minha sala. Um palmeirense aqui da rádio, não parece o Buda. Ilustre, palmeirense ilustre. Entrou na minha sala e falou assim, eu sei que o Palmeiras pode fazer gol. O palmeirense. O problema é não tomar. Assim, o problema é que isso. Um toma. Aí é que tá, sabe por quê? É igual a portuguesa, aconteceu. O Palmeiras, ele pode até ganhar o jogo do Fluminense. Só que eu tenho quase que certeza absoluta que vai tomar um, porque ele tá tomando todo o jogo. É. Se não tivesse, olha, me ajuda aí, mano, pode me ajudar aí. Me ajuda um aí, ô. Qual foi o último jogo que o Palmeiras não tomou gol? Me lembre, eu juro que eu não tô lembrando. Não, na última rodada tomou. Eu não lembro. Na penúltima rodada tomou contra o Avaí. É. Perdeu da Ponte. Não, tomou. Aí, deixa eu ver aqui. Ah, Palmeiras e Chapecoense. Não, esse aí tomou muito. Nossa, tomou muito. Esse aí tomou muito. É. 28ª rodada, tomou do São Paulo. Vai lá. 27ª rodada. Tomou 2 do Grêmio. E assim vai tomando. 26ª, tomou 1 do Flu. Ah, que gostoso. Mas não é todo time que é igual o Corinthians, não, né? Na 25ª, ganhou de 2-0 do Figueirense. Aí, Domênico. 25ª rodada. Em casa, se você pegar antes, você vai ver, tomou. Quer torcer pro time que não tomar gol, torce pro Corinthians, velho. Na 24ª, você perdeu do Inter. Não, mano, mas tô falando sério. Não, mas também tô. Não, mas o Corinthians... Vocês têm que saber qual a realidade de vocês, velho. Mas o Corinthians não tá jogando Copa do Brasil, desculpa. Cadê aquela humildade lá? Ué, não tá, mas peraí, eu tô pensando de números. Peraí, cacete. Cadê aquela humildade? Quer se perfazer aqui, filho? Quer torcer pro time que não toma gol, velho. Tem que torcer pro Corinthians, mano. Mas não, tamo falando de Copa do Brasil, não tamo falando de brasileiro. Ah, mas que muda? São adversários, os mesmos adversários que estão na Copa do Brasil jogam brasileiro. Mas estamos falando da Copa do Brasil. Mané, o senhor que o senhor não está na Copa Mané. Do Brasil. Mané, olha aqui, ó, o tanto de gols que meu time tomou no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, até agora, no segundo turno. Só 25. Tomou gol em todos os jogos, só não tomou contra o Figueirense. Aí alguém vai... Você tem uma ideia, ô Domênico. Olha, no Campeonato Brasileiro, aqui, ó. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians, ele tomou até agora 25 gols. O Palmeiras, que em determinado momento do Campeonato Brasileiro também brigou com o Corinthians ali também com a defesa menos vazada. Palmeiras até agora, Domênico Gato, tomou 40, velho. Praticamente a metade. Mas num jogo só tomou 5, né, também? Que pega. O Palmeiras tomou praticamente a metade. Vai, 25 gols que o Corinthians tomou? O Palmeiras tomou 40, Domênico. Então, é isso que eu tô falando. Então, assim, mas cabe o Marcelo Oliveira corrigir isso aí. Pode até acontecer do Palmeiras ganhar de 1-0. E eu vou ficar feliz pra caramba. Olha, não tomou gol, aí você tá vendo? Queimou a língua. Eu gostaria de queimar minha língua. Quero queimar muito minha língua. Quero mesmo. Pode ganhar de 4-2. É, tudo bem, Pedro, só que não, né? Ah, vai saber. 4-2. Pode até ser, mas olha. Se tomar um gol, o Palmeiras vai ter que fazer 2-1 pra ir pra pênalti e 3-1 pra levar sem pênaltis, né? É, rapaz, vou dizer uma coisa pra você. É um jogo bem difícil. Eu espero que o Marcelo... Passo que não tem feito nos últimos jogos, porque não é possível, cara. Mas já era. Ou os caras priorizaram de fato, como eu tinha dito anteriormente, porque contra o Avaí já era pra ter... Não era pra ter vencido, né? Mas ele meteu o timistão lá, né? E ganhou 3-1 do Avaí, porque é muito ruim. E aí meteu, achou que... Ah, o Sport também, vamos lá. Só que a coisa não funciona assim. E mesmo assim, mesmo diante de tantas circunstâncias negativas que a gente colocou aqui, de fatos negativos, Cordua, o Palmeiras, ele tá 2 pontos... Ele não tá totalmente fora da briga ainda do brasileiro. Não. Mesmo que aconteça uma tragédia de cair fora contra o Fluminense, o Palmeiras tem chance no brasileiro. Mas jogando do jeito que tá, mas, Domênico, é isso que se tá. Tivesse ganhado jogando... o jogo, o Palmeiras estaria no G4 hoje. Tinha tirado o Santos. Mano, o Palmeiras... Não podia ter entrado com o time reserva como entrou. O Palmeiras tinha que ter vencido da Ponte Preta e tinha que ter vencido o Sport. Mas analisa o último jogo só, o Sport. Se o Palmeiras tivesse vencido, ó, o Palmeiras hoje ele tá com 51. 48. Tá com 51, tinha tirado o Santos. Mas, mano, com todo o respeito, entendeu? Com todo o respeito que ele tem, e é muito, eu vou te dizer, mesmo... Obrigado. O Sport da briga. Ajudou. Só uma coisa, mesmo com um time alternativo ou com alguns desfalques, o Palmeiras em casa tem obrigação de vencer o Sport. Mesmo com um time com alguns desfalques, não, parar tem de obrigação, porque é um grande time grande, forte. Tem que jogar com o titular. A história é de porque é grande. Tem que jogar com o titular. Então o Vasco nunca podia ter caído, o Palmeiras nunca podia ter caído, o Corinthians nunca podia ter caído. Sobra, mas pra que serve o elenco? Se o cara reserva do Palmeiras não pode jogar contra o Sport em casa, melhor futebol é jogado, camisa não ganha jogo. Mas então o Palmeiras deveria ter jogado. O time reserva do Palmeiras, eu não vejo talvez diferença pro Sport. Aí é jogo pau a pau. Podia empatar então, não podia perder. Tinha que ganhar, velho. Vou dizer uma coisa pra você. Ó, a escalação, hein? Ó. O Palmeiras ele jogou, Domênico Gato, com Fernando Praz, João Pedro, Vitor Hugo, Leandro Almeida e Egídio. Thiago Santos, o Zé Roberto, que depois saiu, Dudu, Rafael Marques, Gabriel Jesus e Cristal. Ele acabou entrando aí, mas o Palmeiras terminou o jogo com essa escalação. Quando entrou o Zé Roberto. Thiago Santos, Zé Roberto, Dudu e Rafael Marques, e na frente Gabriel Jesus e Cristal. Quando entrou o Zé Roberto, depois entrou o Dudu e depois entrou o menino Jesus, o Palmeiras melhorou. Quem começou jogando ali foi o Moncho, o Matheus Salles e o Alione. Então, mas vocês acham que o Palmeiras hoje tem muito mais time que o Sport? Não, mas veja bem. Eu não acho. Titular tem. Tem que ter, deveria ter. Não, pera só um minuto. O Palmeiras tem mais time que o Sport? Eu não tenho a menor dúvida. Esse de hoje? O titular, o time do Palmeiras é melhor do que o Sport em... Muito melhor? Qualquer um. Muito melhor. Não, reserva não. O time titular é. Eu não. Não, time, é tudo tão equilibrado. Eu vou tentar de novo falar. Tudo muito equilibrado. Ouçam o que eu tô falando, vocês não estão ouvindo. O time do Palmeiras é melhor do que o Sport. Não tem esse. Ah, o reserva. O time do Palmeiras, não importa se é reserva ou titular. Do mano, o time do Palmeiras é melhor do que o do Sport. ponto. É fato, é um fato isso. Não, não adianta vir com... Mas esse que jogou sábado, você acha que é melhor? Esse ganhou, mas ganhou. Ganhou, acontece de ganhar. Não, mas o que jogou às sábado? Às vezes um time pior, às vezes ganha do outro. Agora, mano, não vem o que jogou conta. Sábado é fraco. O time do Palmeiras, esse que jogou sábado, mano, o Cristaldo, ele perdeu, acho que no mínimo uns 2-3 gols claros, na cara do goleiro. Aí você fala assim... Mas e se fizesse? Aí você vem com aquele outro papo. Mas se minha avó tivesse... Aí vem com aquele papinho de novo, né? Coisa, então pronto. É assim, perde-se oportunidades, perdem-se chances e o placar poderia ter sido outro. Ué, agora, o que eu espero é que o Marcelo coloque o time pra jogar contra o Fluminense. E a torcida tá esperando muito isso, porque se não acontecer isso, Marcelo, vai ter um grande problema pela frente. Eu vou dizer um negócio pra você. Esse Danilo Fernandes, que era do Corinthians... Bom goleiro, né? Tá pegando muito, muito. Defesa do Sport tá certinha. Meio de campo do Sport, o Marlone tá jogando muito, muito, muito nesse campeonato brasileiro. Fez um golaço quando fez um golaço. O Diego Souza tá jogando, joga muita bola. O André. O Diego Souza vem jogando no Sport, ou pelo menos. Muito! O Sport teve uma baixa no meio do campeonato. O André, em Santos, gente, tá fazendo gol quase todo jogo. O time do Sport tá certinho, é bom time. É, mas você não gostaria tá do André pro teu time. Hoje? Você não queria. Pode trazer. Pode trazer o André, pode trazer o Marlon. E digo mais, se o Renato Augusto for embora, pode trazer o Diego Souza. O Diego Souza não joga no São Paulo? Ontem. Diego Souza não joga nesse time. Diego Souza é o único time que. É o único jogador do Sport. Você viu o Marlon que tá jogando nesse campeonato? Marlon, eu sempre falei do Marlon. Aí é que tá, tá vendo? Tudo bem, quando eu falei que o Marlon é bom, vocês tudo aqui me criticaram. Quem criticou? Me criticaram sim. Quem criticou? Me criticaram sim. Quem criticou quando o Vasco? Gente que me criticou. Ele apareceu bem no Vasco quando o Cruzeiro contratou na sua boa. O Cruzeiro contratou bem. O Marlon não jogou no Vasco? Ele começou a jogar no Vasco. Então, vocês falam que era ruim aí quando eu falei. O Marlone era ruim. Ninguém gostaria de ter o Marlone naquela época. Ontem fez um golaço aí com o Palmeiras. Ontem ele tá jogando um bolão nesse brasileiro. Foi o primeiro jogo. Pega a gravação aí. O Palmeiras então pega contra o São Paulo. O Marlone colocou lá. Quem que fez o gol do Sport lá? Quando eu falei do Marlone aqui, cara, eu fui criticado. Foi o primeiro jogo que o primeiro jogo que o Sport ganhou. Pega a fita aí que vocês vão ver. O primeiro jogo que o Sport ganhou foi o Palmeiras. Pega lá a fita. Pode pegar. A fita. Pega a gravação. Mas muito bem. O primeiro jogo então que o Sport ganhou. O time do Sport hoje não é pior que o do Palmeiras. E vão ficar brigando aí contra número. Ô, Narigudo, vamos falar da BV Financeira? Vamos falar da BV Financeira, amigo. É isso aí, vamos falar da BV Financeira. Olha, o ano tá acabando, hein? Teu dinheiro tá acabando também junto com o ano? Bom. Já acabou, meu. Não, o teu não. Tu tinha sido mentiroso. Acabou. Ainda bem que tem uma loja da BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e ainda vai sobrar para os presentes do final de ano aí para tua família. A BV, ela tá sempre ao seu lado. Só passa lá. Tatuapé, Ipiranga, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então acesse bvfinanceira.com.br ou ligue agora mesmo para 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina, viu? E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal. E outro detalhe, hein? Use o crédito de forma consciente, BV. Bons negócios para você, Zombinha. Diga, Motinha. É importante, então, Motinha? O julgamento está sendo, né? Agora... Está acontecendo. Está sendo. Está sendo. Seno e cosseno. Né? Do São Paulo aí, no caso Maidana. Agora o promotor tá apresentando a culpa de cada um nessa história, né? Do Criciúma, do Monte Cristo, da Itaquerão Só. E as pessoas ficam algemadas? Sim, todos eles, assim, cabeça para baixo. Ficam algemadas. Né? Na jaula. Estão vestidos, estão de abóbora. Inclusive, o Maidana também é acusado. Tá de abóbora? Acusado, né? Tá de abóbora, todo mundo de abóbora. Orange News. É uma barbaridade essa violência. O Maidana também está sendo acusado, né? Porque ele foi negociado pela Itaquerão Soccer. E ele assumiu num papel falando que, apesar de não ter nenhum contrato com a Itaquerão Soccer, eles representaram ele. Então, e uma das coisas que o promotor está falando aqui é isso. Quer dizer, ele tinha uma procuração, é isso, momento. E o Criciúma também, por ter negociado com a Itaquerão Soccer e não com a Monte Cristo. E agora ele tá falando a parte do São Paulo, começou a falar a parte do São Paulo. Bom, então agora está sendo apresentado todas, o que cada um tem culpa. Isso aí é o que o promotor está falando. Aí vem o voto do relator e depois do voto do relator vem os outros auditores. Sim. Mas tem uma pena estimulada? Tem várias situações de pena. Desde uma simples advertência até um rebaixamento. Isso. Só. Não, eu queria... São vários níveis de porrada que você pode tomar. É mais ou menos o seguinte. É uma barbaridade. Você vai ser condenado... Mas vai ser condenado a trocar uma fralda de criança na Fundação Casa. Você pode pegar pena de morte. Ou masmorra. Então vamos lá. Se você for condenado, você tem direito a você. Tem recurso? Cabe, acho que cabe. Tem cabe. Tem direito a recurso. Mas não é agradável, né, Domênio? Mas não é agradável. O Botãozinho falar assim que nada é agradável. Nada é agradável. Domênio. Oi. Inclusive falaram que pode até acontecer, por exemplo, caso o São Paulo fosse rebaixado, o São Paulo recorreria ao Conselho Arbitral do Esporte dizendo que o STJD não tem condições de julgar esse caso. Esse negócio aí, quem tinha que pagar, quem tinha que fazer, era o Aydar, ele não era sócio no escritório de direito. Ele fez isso aí. Fez a bobagem. Quando eu falo, agora você se vira, meu, você vai pagar. Fez a bobagem. É isso que revolta no Brasil. É. O cara fez o que fez, aí vai embora. Diretor de São Paulo, vocês não podem deixar barato isso. Pelo que renunciou, acabou. Tem que ir atrás de tudo. Sabe quem é mais culpado, Benja, nessa história, pelo que a gente tá falando? O cara tá falando aí. O Criciúma, que passou o jogador negociou com o Itaquerão Soccer. E o Maidana, que vai se ferrar. São duas situações aí, né? A situação do São Paulo vai ser mais de fórum interno aí. Cobranças, se é que vai existir, em cima do Aydar por ter feito essa transação. E a bomba vai explodir, lógico, para os caras lá que ficaram fazendo essa negociata aí, né? Porque um desses times vai ter que provar que tinha essa grana para pagar o cara, velho. Sim. E vai provar como. Aí é que tá parada. Então, imagina. Agora, o Aydar... pegou seu carrinho, seu paletó e tá... Nosso Aydar, hein? Agora, Sombra, com relação... Eu não vi o que o Aydar fez antes dele deixar o São Paulo, Benjamin? Junhas. O cara me falou que no dia da renúncia ele ainda foi pro São Paulo e mandou autorizar um monte de pagamento lá. Quanto? Ah, tinha lá os pagamentos. De quanto eu não sei, mas tinha os pagamentos lá, autorizando. Mas coisa de R$1.000, R$500. Deve ser, mano. Aí depois entrar pra contabilidade. Coisa de R$1.000 esse mano. Mil foi a duplicata mais cara, viu, mano? Que ele mandou pagar lá. Eu não vi vocês comentando. Aquele jogador do Curitiba lá, eu esqueci o nome dele, rapaz. Henrique Almeida? Não, que foi expulso. Esse aí? Ele mereceria uma pena muito grande no futebol, hein? Esse cara, ele foi pra arrebentar com a pele, ele foi pra quebrar o jogador do São Paulo. Ele tava meio putinho, né? Não interessa. O Rodrigo, né? Tá putinho, não pode quebrar os outros. Eu sei que não. Então ele tem que pegar uma pena bem severa, hein? E o Jonas contra o cara foi pra arrebentar o cara, velho. É a maior pena. Como é o nome do rapaz que você falou aí? O Deus Renato Augusto. Entendeu? Vamos aos ouvintes? Vamos lá, 3284-7097. Vamos às participações ao vivo no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também oferecimento de Esser, construindo com valor, impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. E promoção, chegou a sua vez consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Alô? Quem fala? Sandro. Fala, Sandro, tudo bom? Bem, Domênico. Sandro do que é o nome completo? Que baralho. Quê? Sandro Pereira Tangerino. Sandro Pereira Tangerino. Tangerino, isso. E quantos anos você tem, cara? 45. RG? Aí é RG, viu, cara? Mas é 4.5, mesma idade que o Benjamin completou aí no... Não é isso? É forte. É forte, Brasil, que ele vai revelar. Nunca é tarde, viu, Domênico? Nunca é tarde pra quê, RG? Eu nunca experimentei. O quê, RG? Pô? Mas se existe, o quê? Sandro de Tangerina? Sensacional! Salvou a hora, forte. Brasil. Mas deve ter. Se ele falou, Para. E qual o bairro que você mora aí? Beijinha, tá aí? Tá aí. Aqui. Então vamos lá, Beijão, ver se você é GPS mesmo. Eu moro num bairro chamado Vila Rei. Cara, não ouvi nada. Vila Rei? Vila Rei. Você tá no Viva Voz, velho? É, você tá em que lugar, velho? Tá muito ruim. Não, cara, não tô no Viva Voz, não. Mas tá no... Mas tá aparecendo. É Hã? Você me ligou? Nossa. E agora tem uma linha cruzada aí. Pera aí. Meu Deus. É Vila o quê? Nossa, não dá, não dá, não dá. Vila Rei, velho. Não dá pra ouvir o que ele fala. Vila Rei, velho. Alô? Errou a ligação. Alô? Caiu. Alô? É. Deu alô, problema. Caiu. Deu problema. Caiu. Calma, papai. Caiu, Bagílio. Isso. Muito bem. Vamos a mais um ouvinte. É. Errei, reconheço. Vamos em frente. Vamos. Isso. Alô? Alô? Quem fala? Luiz Abidal. Luiz Abidal. Palmeirense. Eles conhecem. Isso é bom. Isso é bom. É, deve estar nervoso hoje. Você tá vendo aqui o Abidal, já que a gente já te conhece, sabe que você torce o Palmeiras, vejo aqui. Grande Luiz Abidal, que saudade dele, rapaz. Gente boa. Abidal, cara, gente boa pra caramba, velho. O Portuga ficou um. Inclusive, eu sempre canto aquela musiquinha pra ele. Deriral, dal, dal, é o Luiz Abidal. Deriral, gente boa. Pegar no seu... Palmeirense, não, cuidado, a rima é boa mesmo. Hashtag Portuga úmido. Não, não sou não. Você tá melhor da garganta, mano? Pena que o nosso amigo Norberto, notário Geraldo, saíram da rádio, né? É, lá tá complicado, mas tão bem os dois, graças a Deus. Tá parecendo... Tem um monte de amigo lá, o negócio tá ruim lá. É, lá tá ruim. Você tá parecendo que tem um cordão umbilical pro Abidal. Ah, não, né? Não, tá parecendo. Cordão umbilical Abidal. Ô, Abidal, o Palmeiras pra esse jogo contra o Fluminense é um jogo essencial pras pretensões do Palmeiras de voltar pra Libertadores da América. É, conta, né? Pelo menos eu vi aqui na manchete aqui, né? Do Lance Net. E o Robinho e Cleiton Xavier. Olha só, Cleiton Xavier. Parece que estará pronto. Não sei se vai jogar ou não. Tá vendo? Só cobrar, velho. Aí, não, não é o RG. Você é o não, cara, não, não, Dodô. Não é que eu cobrei tá agora vendo? Que aconteceu. Não, é sim, não, é sim. Não, não é não, não é não. O Cleiton Xavier, ele já tá tentando se recuperar. Mas aí que tá. Será que vai se recuperar? Será que vai jogar? Tá bom, aí... Porque aí que tá. Eu pergunto pro Luiz. O departamento médico do Palmeiras não é muito devagar, velho? Então, rapaz, eu concordo em 99,999% do que você falou. Muito obrigado. O problema é esse 0,001. É só para não ser a unanimidade. Não, tudo bem. Só para não ser ipsis literis. Agora, eu acho que o Palmeiras, primeiro, está com um problema muito sério desde a saída do Gabriel. Ele que fazia toda a cobertura do Egídio e do Lucas. Que pouco marcam, eles vão pra frente e não voltam. Principalmente o Egídio. Sim. Então, e com a saída do Arouca, isso ficou ainda pior. A fragilidade da defesa do Palmeiras é enorme. E exatamente esses dois jogadores é que davam a sustentação, é isso. Agora, eu tenho medo do Cleiton, porque eu não sei como ele tá. Também. Eu não sei qual é a... Ele tá sem, obviamente, tempo de bola, ele tá só treinando, né? a gente não sabe como ele vai estar. Exatamente. Agora, eu gostaria, mais importante do que o Cleiton, seria a volta do Arouca. Com certeza, melhor ainda. Entendeu? Né? Muito mais importante, porque o grande problema do Palmeiras é que ele tá tomando muito gol. Esse é o problema. 20 rodadas, as últimas 20 rodadas, o Palmeiras tomou gol em 19. É brincadeira, né? Então, quer dizer, num campeonato em que você não pode tomar gol, que é o da Copa do Brasil, quer dizer, o risco em casa, é enorme. Né? Agora, eu acho que errou o Marcelo. Marcelo errou de ter escalado o time reserva. Eu fui ao jogo. E aí? Entendeu? Foi tão ruim que... assim ou não, Abidal? Não foi tão ruim. Eu não achei tão ruim. Ah. Agora, essa desorganização tática... ela já vem acontecendo há muito tempo. Eu não sei também o que está acontecendo lá dentro. Porque o time estava jogando muito bem, com envolvente, insinuante, com toque de bola rápido. Aquele jogo contra o São Paulo, os 4-0, depois emendou aqueles várias vitórias. Exatamente. Até contra o Santos. É. Jogou bem contra o Inter em Porto Alegre, jogou muito bem com o Grêmio aqui. Sim. Então, quer dizer, tem alguns jogos que o Palmeiras joga muito bem. Tem alguns lampejos, né? Exato, mas aí a gente nota que jogou muito bem, porque o meio de campo funcionou. O grande problema do Palmeiras é que perdeu o meio de campo. O meio de campo titular do Palmeiras, o Palmeiras perdeu. Esse é o problema. E o meio de campo é o que sustenta o time. Ô, Luiz, não tem dúvida disso. Luiz, mas você não acha que ele teve tempo de sei lá, procurar alguém da base, não é possível. Alguém para suprir a ausência dos volantes. Ele olha, viu que o Amaral e que o André Jô não tem condição para fazer isso. Não, tem, porque ele como treinador bicampeão brasileiro, ele tem que ter alternativas para um elenco frágil, cara. Por que frágil? Frágil no sentido, só temos dois volantes, os dois machucaram, o que eu faço agora? Não pode, então, cara. Então, eu acho que aí ele tá meio perdido. Eu acho lógico que tá. Ele ainda não definiu qual é a zaga dele, porque ele volta com o Vitor Ramos, volta com o Jackson, aí ele põe aquele poste do Leandro. Não, do Leandro Almeida não dá. Almeida, que é horroroso. Você que trouxe esse cara. O Marcelo. O Marcelo que trouxe. Então, o Jackson deles foi o melhor, junto com o Vitor. O Vitor Hugo, claro que é o participante dele. Mas o Jacques é o melhor, não tem nem comparação. Não dá. Ô, Abidal, eu fico muito contente. Não que eu ou vocês estamos... Tá contente com a desgraça do Palmeiras? Não, porque tudo que o Abidal falou... Tudo que o Abidal falou quando o Gabriel e o Arouca saíram é o que eu disse aqui há muito tempo, que o Palmeiras paga por isso. E o Abidal tem a mesma visão. Tudo bem, só que eu penso assim, tem que criar alternativa, ninguém falou, eu entendo. Ninguém falou que vocês estão errados. Não. Quando o Gabriel saiu, eu senti que realmente o Palmeiras sentiu... Aí saiu o Arouca que montou o resto. Do volante, né? Como vocês falam, o setor volante. Na volância. Agora, mas o Marcelo, como um treinador bicampeão brasileiro, teria que ter alternativa. Okay. Vai na base, olha sobe alguém que tenha qualidade. Pede pros caras contratarem. Então, vamos começar a. Você vai pôr um moleque lá, pega um moleque de 18 anos. E vai se borrar no jogo decisivo. Mas é melhor. Tudo bem, não tô dizendo que tem que pôr agora. Ele viu que perdeu os caras. É, agora e o Palmeiras caga na roupa. Sombra, mas não é isso, vocês não estão entendendo. O Palmeiras. O time do Palmeiras já vem sofrendo desde. Qual rodada o Gabriel se machucou? Já faz umas 12 rodadas. O Gabriel faz umas 12 rodadas. Pode pôr rodada aí. Umas 12 rodadas brasileiras. Então, assim, Atlético Paranaense na primeiro turno. Foi, 1x0 então, aqui no exato. Exato. Exato. Então, assim, ele teria que ver. 3, 4 jogos não consigo arrumar com esses volantes. Meu, preciso de volante pra suprir essa ausência, senão vai complicar a coisa. Então vem cá, não vou defender. Contrata alguém. Eu não vou defender. Aí os caras contrataram o tal do Thiago. Sim, não pode jogar. Só que o Thiago não pode jogar a Copa do Brasil. Ok. Então você não pode me dar um jogador pra jogar numa competição e na outra, não. Tá, mas vou defender ele. O Abidal vai lembrar. Ele tentou fazer uma experiência tirando o lateral direito pra jogar de volante, de primeiro volante. Não, o Lucas, o que, que aconteceu? Não deu certo. Então, outra opção que ele teria, se fosse eu, pensaria, mas o Palmeiras não tem jogado essa característica. Você pode puxar um volante, você pode puxar um zagueiro pra jogar de volante, mas não tem. O Matheus Salles jogou esse jogo aí. Matheus Salles é bom jogador. É bom jogador. Matheus Salles é bom jogador. Tomou amarelo, tudo bem, mas é bom jogador. Então, assim, base. Então o Marcelo tinha que ter visto isso há muito tempo, cara. Você veio falar, mas a base medra. Não medra porra nenhuma. Mas ele tentou colocar o Lucas, Domênico, não deu certo. Se o cara tiver autoridade, ele chega jogando. Você viu que ele tentou colocar o Lucas? Acabou não dando certo. Ele tentou uma alternativa, mas o Lucas não pode jogar no meio. Mas ele tentou. Mas ele pôs o Lucas pra ser meia. Agora tem uma coisa. Não, volante, na meia. Agora tem uma coisa. O Palmeiras montou uma base boa pro... Trocou 25 jogadores, isso é verdade. Sim. Montou uma base para o ano que vem. Agora tem que trazer, ou dispensar de forma pontual aqueles que não deram certo e trazer pontualmente algumas posições que está carente. Foi como foi feito no Cruzeiro. O Cruzeiro campeão 2013, 2014 foi montado em 2012. O Cruzeiro quase caiu. O Cruzeiro quase caiu, mano. Verdade, você tem razão. E se você pegar, por exemplo, eu vou fazer uma aqui, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, hein? Agora, o Palmeiras de 93, 94, foi montado em 92. Sim. Se você pegar a base de 92, que já tinha Zinho, Marinho, Evair, César Sampaio, já veio Daniel Frasson, esse time já foi montado. Então, não dá para você exigir também... um time montado no mesmo ano, deu certo. Eu falei a mesma coisa. Mas é mais fácil montar com o Evairzinho, né? É só uma diferençazinha. Fica mais fácil. Aí você compra Roberto Carlos, Cafu, aí você enxerga e dá isso. Mas Roberto Carlos não tinha nome, ninguém sabia se ia jogar bem. Edmundo era uma promessa. Então assim, O Edmundo era uma promessa realidade, não, né? O Edmundo jogava muito no Vasco. Tava começando aquele ano. Não, o Roberto Carlos, eu concordo. Era um garoto do União São João de Araras. Mas o resto era seleção. O resto era tiro certo. O Rivaldo, que vocês foram buscar do Corinthians, era tiro certo. Ah, era tiro certo, velho. Luizão. Depois. O Domênico Luizão disse que vai tomar gol na quarta. Quantos vai tomar? Não falei que vai, mas tem a tendência. Você falou. Mas a tendência é que tome, ué. Ele disse que vem tomando, você já pôs o gol lá vendo, porra. Você também é louco. Vai tomar um e vai marcar. Eu acho que vai tomar um e vai marcar três. Tá certo, então. Nossa, toma remédio, Domênico. Então tá dado o palpite 3-1. É sofrimento. Ô, Abidal, um abraço pra você. Valeu, obrigado. Um abraço pra vocês aí, parabéns. Tudo de bom. Abraço, valeu, Luiz. Parceiro. Valeu. Abraço. Valeu. Ô, velho, você já teve preso? Como assim? Você pode perguntar. Na pergunta, você responde. Sim, não. Já. Bota já. Pra mim na já. Verdade, sério? Meu filho. Já teve preso? Na ditadura, já. Ah, sério? Você, por quê? O que você fez, mano? Eu não fiz nada. Não, alguma coisa. Todo preso fala feito, isso, não. Que não fez nada. A ditadura não precisava fazer nada. Eu não fiz nada. Eu estava sem documentação e fui levado pra verificação. Você saiu na rua sem RG? Ah, moleque, 18 anos. Eu ia preso por vadiagem! Você viu o cara em Goiânia, o preso? O que ele fez? Não, era dia de visita na cadeia. Sim. Só que aí a visita levou pra ele uma máscara, uns vestidos, etc e tal. Eu não sei se foi a visita ou já tinha entrado antes. Era dia de visita. Tá? Isso aí é em Aparecida de Goiânia. Nossa. Beleza, aí dia de visita e tal. De alguma maneira entrou uma máscara de uma senhora, uma máscara, sim, simulando o rosto de uma senhora, sim, e uns vestidos. Aí na hora das visitas irem embora, quem que sai junto com as visitas? O dito cujo. O preso. O dito cujo. De vestidinho, com a máscara da velha. Aí os negros falam assim, não, mas sabe como descobriram que era... A jovem assim, pô, mas essa velha tá andando meio estranho. Tá com um andar de velha. Tá andando bem, né? Tá andando rápido, velha. O quê? Aí cataram nele saindo. Cataram o preso. Uma revista na velha. Cara, mas se você visse a máscara... Não, olha, dá uma enganada, viu? Mas já... Dá uma enganada. Mas é boa a máscara. Já teve várias tentativas de fuga, assim, com esses disfarces de mulher. Olha, a máscara, assim, se você imagina, assim, ó, tudo bem que ele quis passar por uma senhora, é mais ou menos como se fosse um Domênico envelhecido. Que isso? É um Domênico velho. É verdade. Esse é o estádio... Fala, mano. Obrigado por eu ser novo, uma outra então. Informação no final de semana, Sombra, todo mundo sabe que aconteceu o Enem. Vocês viram no Paraná, velho, a ideia que o cara teve? Que ele fez? O cara pegou um isopor, Sombra, cheio de cerveja e foi pra porta da faculdade onde aconteceria a prova pra ficar olhando os caras ali chegarem e baterem com a cara no portão. A graça do cara era permanecer ali sentado tomando uma breja, velho. Enquanto os caras chegavam ali, o portão já tava fechado. E ele combinou com os amigos, né? Ele fez tudo o cara pelo tem Face. Que ser muito FBI. Ele convidou todo mundo, só que ninguém foi, só ele. Começou, cara ele tava lá e falou, eu vou ficar. O cara tem que ser muito FDP pra fazer um negócio porco, desse, né, velho? Porque você já viu o desespero da galera, RG? Às vezes o cara estuda o ano inteiro, acaba se atrasando no dia, furo o pneu do carro. E as desculpas, mano? As desculpas são sensacionais. Não, teve uma no Pará que falou de verão. Foi abduzida. Não, teve uma no Pará que foi abduzida. Aí eu vou falar uma coisa. Não, essa que falou que foi abduzida. Do Pará foi sensacional. Essa aí ela tava com sombra. Essa aí tinha que ser presa. Não, ela tava com presa, você. Rebaixada de divisão, etc. Porque essa que disse que foi abduzida é a que tira totalmente o crédito dos informes. Tá, mas ela absurdo. Pode ter contido. Tira a credibilidade. Com todo respeito ao pessoal, quando vem show aí, o nego fica uma semana lá acampado. Criança, é uma desgraça pra quem acredita. É uma desgraça pros ufólogos. É uma desgraça pro History Channel. É lógico. É uma desgraça pro Discovery Channel. Com todo programa de ET, os caras falam, tá vendo? Até a mulher vai deduzir. O Felipe Pitt Van Putten. Agora, com todo respeito, quando tem show de qualquer banda aqui, eu respeito muito. As meninas ficam lá acampadas uma semana antes pra não perder a hora do show. Agora, pro Enem, ela chega atrasada. Mas não é possível, velho. E aí chora, é um negócio de doido. Estádio 97 tem oferecimento de Recubriplast, Dodô. Vamos lá, vamos falar de Recubriplast impermeabilizantes. É verdade, olha só. Vamos falar de Recubriplast porque é o seguinte. Você que tá com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, tem problemas de umidade na sua casa espalhado pra tudo quanto é lado. Já vi. Ei, já percebi. Aí quando começa essa chuva, ontem caiu uma chuva à noite de madrugada, cara. E o que teve de cara que teve aí, ficou com dor de cabeça, cara. Olha, só que você não tem que ter todos esses problemas. E é fácil. Você tem que proteger a sua casa com impermeabilizantes. Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e terceira demão impermeabiliza, hein? Olha, o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores, viu? Recubriplast, único com garantia de 5 anos. Você, meu amigo, vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, viu? É só consultar lá nossas lojas no www.finteplast.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Toninho lá. Grande Toninho, proprietário da casa de do lojista atacadista. Aí, Toninho, sempre ouvindo a gente aí, o Toninho. Gente boníssima demais. Impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Né? É, o Sim. Thiago Tricolor tá dizendo, ó, essa história da menina abduzida é fake, alteraram no Photoshop a notícia. Ah, pô, tomara oh, mesmo, tomara mesmo. Era a primeira página de todos os sacanagens aí. Meu Deus do céu. Tá, e o julgamento aí, ô, então, ô Mota? A gerente de contrato do Criciúma... Pra quem não sabe, o São Paulo tá sendo julgado nesse momento, ele, o Iago Maidana, tudo julgado no STJD. O Itaquerão Soccer. A gerente de contrato do Criciúma... Foi meio tipo foi piranha, né? Falou que ela errou e ao mesmo tempo consultou a CBF e que ela mandou um perguntando pra CBF se podia, mas não foi respondido. E depois a CBF fez uma resolução mais tarde, depois que tinha acontecido. Tá uma confusão. Culpa da secretária. Erro de digitação, Bar. Isso era muito comum antigamente aí no Campeonato Paulista, a secretária errava muito, né? E nunca era mandado embora. Na hora de redigir os regulamentos. É que tá tão ruim pra ouvir, porque lá eles não, parece que eles não sabem que ninguém vai acompanhar, né? Ah. O sistema de som do STJD é horrível. Corta, falha. Corta pra mim, por favor. O juiz parece pedir um café agora, Monte. Pediu? Com açúcar ou sem, mano? Adoçante? Não. Pediu um café. Não deu pra ver a leitura. Que é o Domênio que ele pede um café é bom, né, irmão? Ô, velho. Sim. Segundo o UOL, o Paulinho, é que ele ex-Corinthians foi oferecido ao Santos. Acabei de ler essa notícia aqui. Olha, se for aquele Paulinho que jogou no Santos, legal, velho. No Santos não. Se jogou no Corinthians, legal. Bom jogador, velho. Pô, o Paulinho joga muito. Não, é que eu não sei como jogou, é que tá, né? Jogou. Sabe que é o problema, RG? Eu não sei. Mas ele acabou de ir pra China, já foi oferecido? Não acompanha. Ah, meu, na China, velho, quem vai aguentar? Tá jogando no time do Filipão, não é? É. O grande problema, RG, do Paulinho, tem o Robinho lá. O grande problema é que vai acontecer com o Paulinho, o que aconteceu com o Guerreiro. O Paulinho, quando saiu do Corinthians, o poder acabou. O Guerreiro aconteceu a mesma coisa, mas é verdade. Capa do Batman. O cara sai do Corinthians, o cara volta ao normal, cara. A camisa é mística. Ah, eu não... É que nem aquela o Paulinho no Corinthians, velho. O Paulinho arregaçou a viola. Ele foi um baita de um jogador. Esse cara, qualquer time no Brasil iria querer tranquilamente. Agora também precisa fazer uma análise. Camisa, gente, né? Bom jogador, né? Mas assim, tava dentro de um contexto de um coletivo muito bem feito, armado. É o que eu falo, pega o Guerreiro como exemplo. Ah, gente. Então, às vezes, não é que o jogador é ruim, mas às vezes você troca ele de clube. Ele entra dentro de outro contexto, onde às vezes o resultado não é o mesmo. E não significa que ele seja ruim. Sim, mas você pode trazer e pelo menos experimentar para poder julgar direito. Só que tem um detalhe. Como foi feito com o Ricardo? Por quanto? O Ricardo foi assim, né? Porque, por China ainda. Por quanto vem um Paulinho... O negócio da China não deve ser. Se ele foi pra China, ele foi pra ganhar muito. Ah. E agora ele não vai querer voltar, mano, ganhando pouco. É, ainda que coloque em dúvida, né, como que o cara vem, mas é melhor a dúvida sobre o Paulinho do que a certeza sobre um Reinaldo. Lógico. Ah, certeza. Não, mas, Sombra, Deus, se você parar pra analisar, cara, o meio-campo do Santos ali, ó. É verdade. O Thiago Maia, Renato e Lucas Lima, um puta meio-campo, né? Não, mas o Renato já é veterano. Mas é que tá, o Paulinho, se ele chega, ele tira o lugar do Renato hoje. Não, certo? Hoje não. Do Renato. Então, não. Mas é isso que eu tô falando, RG. É a mesma posição. Mas o Paulinho... O Thiago Maia, ele é cabeça de área, então, tá certo? Você pega o Renato, que é aquele segundo volante. Saída. E tem o Lucas Lima à frente dos dois ali, particular jogadas ali pro Giovani, pro Gabigol e pro Ricardo Oliveira. Mas você acha justo tirar, por exemplo, hoje o Renato do time titular do Santos pra pôr o Paulinho? Mas o Paulinho não viria hoje. O Paulinho é uma aposta pra 2016. Libertadores, seria, no seria. Caso. E aí seria pra... Paulista, Libertadores, brasileiro, quer dizer, aí teria que arrumar vaga pro Paulinho. E o Renato não aguenta jogar todos os jogos. O Santos tem pra pagar os salários dele? Mas eu acabei de dizer. Trazer o Paulinho é uma situação. É isso que é embaçado. Agora, quanto? Ó, por exemplo, o Paulinho hoje deve ganhar o PIB de Santos. Paulinho. Como assim o PIB de Santos? É verdade, gente. É verdade. Isso. Ah, tudo bem, Paulinho ganha o PIB de Santos. Sério. Ganha um caminhão de dinheiro. O cara joga na China, RG. Quanto que não deve ser o salário do Paulinho? Ele não foi pra lá pra ganhar pouco. O que está no blog dele agora é que o grupo de oposição São Paulo conseguiu uma liminar na justiça que suspende as eleições pra presidente amanhã. Que beleza, que coisa, hein? Torta na cara, hein? rapaz, que mais que a gente pode comentar, né? Oh, o Sombra desanimou, velho. Mas por isso que eu falo aquele negócio da barbaridade, velho. Que os caras, eles ligam muito mais aí alegando pra... Eles ligam muito mais pra vaidade, pra chapa política, do que pro bem-estar do clube. Pô, é hoje, lógico. Seria uma burrice imensa, Motinha, o São Paulo hoje. Continuar nisso. Continuar com essa briga aí e, inclusive, abrir uma outra chapa pra disputa. Eu sou a favor aí de eleger o presidente, no caso, o Leco aí. E aí discute-se, talvez, no próximo mandato, aí na metade de 2017, quem será o próximo. Mas hoje que o São Paulo não precisa de briga política. Que momento, hein? Mano, sabe que não dá pra entender, passado, cara? Passado, velho. São Paulo hoje tem 10, se não me engano, são 10 partidos políticos lá dentro. Pois é, mano. Porra, tá parecendo o Brasil, velho. Não, assim, quais são as 10 ideologias diferentes? Quais são os 10 programas tão diferentes que um possa dizer, sabe, não existe igual isso, o Brasil, cara. Com 39 partidos, imagina. O que você tem é o seguinte, ou você vai pra esquerda, ou você vai pro meio, ou você vai pra direita. Pra alemar, 3 posições diferentes. Mas ali, Sombra... Porra, mas aí vaidade, tá indo, cara, pra trás, né? Porra, o São Paulo tá parecendo o Kama Sutra, meu. Não, mas é a vaidade, que gostoso. Cara. É a posição demais, meu irmão, essa parada aí. Sabe por quê, Sombra? Se você cria 3 eixos ali, se você cria 3 partidos... Você vai ter que determinar determinados cargos ali pra algumas pessoas. Você pega e fala, ó, você vai ser o fulano, você vai ser o ciclano e você vai ser o Beltrano. É ridículo. Ponto. Agora, tem um monte de cara ali que almeja cargo, RG, porque o cara é movido pela vaidade. O negócio do cara é ter a carteirinha, alguma coisa do tipo. Disputa é carteirinha. Você tem 3 partidos, Sombra, você não tem como ter, talvez, aí 12 presidentes de partidos ou de chapas ou caras influentes. Vai ter só um que vai mandar na chapa, tá certo? Você tem os agregados ali, pessoas influentes também, mas é um único cara que responde pela chapa. Agora, quando você cria 12, você tem 12 caras mandando. É vaidade. Complicado. Ô, Narigudo, vamos falar agora da Acer, por favor. Na sequência, temos mais ouvintes para entrar no ar. Pô, descola uma pergunta pra mim aí. E a gente vai acompanhando aí tudo o que tá acontecendo. Evidente. Vou pagar em abraço. Olha, o que você quer, hein, ô, mano? O que que eu quero? Quer um apartamento. Você quer campeão? Você quer vitória no campeão clássico? Campeão já sou. Quer vitória jogar no clássico, bonito? Serei contra o São Paulo. Jogar bonito quando ele joga cada rodada. Que mais? Se o que você quer morar ou investir bem, é essa que você quer. É isso, olha, que eu quero. Quero um Acer. A Acer, ela oferece o melhor investimento por metro quadrado com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia. E o melhor, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Acer... ela também tem uma preocupação muito grande com cada detalhe. Por exemplo, você sabia, Dodô? Sim. Que muitos apartamentos da Acer já vêm com fechadura biométrica, aquela digital door. É cara essa fechadura, mas você não paga nada a mais por isso. Tá brincando. É, amigão. É muita tecnologia e cuidado com o acabamento. Boa. São esses detalhes que fazem toda a diferença. Vai lá ver com seus próprios olhos, viu? Bora, só olhando, minha borra. Vai lá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila lá na Vila Prudente e o super lançamento Le Village, 2 dormitórios com suíte, aonde? Na Casa Verde do meu amigo querido Domênico Gato. É lá. Então liga pra Acer, 3066-0900. Repita. 3066-0900 e fale com o corretor. E você também vai querer um Acer, sabe por quê? Que é Acer que eu quero, amigão. Acer. Construindo com valor, abração pro Rafa Ró. Fazer uma pergunta pra vocês, Bola dois Ró. Corintianos. Pode acontecer do Corinthians ser campeão no jogo contra o São Paulo? Sim. Tem uma acho. O que pode acontecer. Mas pode acontecer de ser campeão antes. Contra o Vasco. Contra o Vasco. Você acha que assim, de repente, ó, tá ganhando do Vasco. Mas se ganhando o Vasco, é campeão contra o Vasco. Não, vamos empatar pra ser campeão contra o São Paulo? Não! Peraí, se o campeão contra o Vasco, vocês põem a taça. Aí, se o Corinthians ganhar do Atlético Mineiro semana que vem, o Corinthians abre 11 pontos. 11 pontos. Faltando 5 jogos. 15. Não, mas não, cinco, matematicamente não tem chance, Benja. Matematicamente, não, tem mais 14 pontos em disputa depois. Oficialmente não vai ser campeão. Não, ele já é o campeão, mas não será oficialmente. Não, esquece. Gente. A diferença vai pra 11, mas não tem como. Não tem como. Não vamos ganhar do Vasco, não. Vamos dar uma segurada aí, porque aí contra o São Paulo pode comemorar contra imagina. Eu sou a favor, mano. Não que vai comemorar. Vai comemorar contra o São Paulo de qualquer jeito. Mas não, aí o São Paulo entrega as faixas, Sombra. Mas o jogo, aquele que você ganha e ratifica o título, é o que marcado. Dá mais impulso, é o que lógico, dá mais emoção. É lógico. Ele fica marcado. Sombra, você compra, jogo que você chega e conquista de fato, eu vou te exemplificar. É mais legal do que aquele que você recebe faixa. Deixa eu te falar. Você recebe eu vou fazer faixa, uma analogia agora e vocês vão entender o porquê. Sombrar, o negócio lá vem ele, olha lá. Você vai ver que eu tenho razão, eu sempre tenho razão. Ah, meu Deus. Ah, você sempre tem razão, você vai entender. Eu gosto mais da sua humildade. Não, mas é verdade. Fala a verdade, humilde pra caramba, cara. Fala a verdade aí. Você vai lá. Você foi lá na Tiffany. Você comprou uma aliança pra sua esposa. O que, que é Tiffany? É uma Kenga. Tipo, não é uma Kenga. A sua hipocrisia me enoja, mas tudo bem. O negócio é o seguinte, você foi lá na Tiffany, tá? Você foi ele lá, gasta por ano lá. É. Ele compra pagava, quatro apartamentos da S. Ele pagava o salário do Rogério, do Luiz Fabiano. São então Paulo. O negócio é o seguinte, Sombra. Você foi lá, comprou uma aliança pra sua esposa lá na Tiffany. Você vai pedi-la em casamento. Mas é a esposa, de novo? De novo? Não, tô exemplificando. É uma analogia. Da esposa, sim, vai pedir? Pô, vai pedir em casamento? Em casamento? Não, de não, novo? É a noiva. Até então é noiva. Noiva. Você sabe o que é isso? Lógico. Então o negócio é o seguinte: você tá lá, Sombra. Você tem momentos, tá certo? Você tem momentos. Você pode pedir, por exemplo, ela em casamento assistindo o Jornal Nacional, velho. Claro. Você pode pedir ela em casamento, velho, depois que ela saiu do banheiro, mano. Que ela deu aquela quebrada no banheiro. Você pode pedir ela em casamento numa ocasião especial, num restaurante de fino, num restaurante top. Véi, existem momentos e momentos pra você desfrutar aquele momento. Você vai escolher um momento propício. O momento propício não é no Rio de Janeiro contra o Vasco, velho, não é. Então... Porque ali, ó, possivelmente, Sombra, se o Corinthians vencer o Vasco lá, vai ter que quebrar a quebra. O Vasco já possivelmente pode estar matematicamente rebaixado. Não vai dar nem pra comemorar, porque vão estar querendo dar tiro no jogador do Vasco no vestiário. Então, velho, segura o jogo contra o Vasco, ajuda o Vasco. Ah, então tá. Então você e seja campeão aqui, mas é isso que eu tô falando. É igual o Gomil do Pelé. A mesma coisa, você pode pedir a tua noiva em casamento no jantar, velho. E você pode pedir a tua noiva em casamento lavando o carro. Qual que é mais legal? Você tem que escolher o momento certo, cara. Não, tudo bem, mas assim, precisa ver também. Agora vai, quebrei qualquer tipo de argumento. Vai que perde, empata pro Vasco, aí fala, não, agora vai receber São Paulo pra ganhar, ser campeão e perde. Não, mas depois aí deixa o Corinthians salvando no ganho também. O Corinthians ainda pegou o Avaí em casa, velho. Nunca deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Não, escuta aqui o português sábio. Eu sou o português sábio. Não faça isso. Como foi, onde foi, como foi, quando você deu a aliança pro Chuchu, o Chuchu te deu a aliança. Ou o anel. Te convidou pra casa. Uma aliança de metal? Quando que ele te deu o anel, você deu o anel? Por acaso foi naquele... Em frente a essa loja que o Mano citou, que eu vou fazer merchan aqui, e eu fui pedido em casamento. Você foi pedido em casamento em frente a Tiffany? É. Você aceitou de pronto ou fez doce? Não, eu falei, eu quero ouro branco. Ah, pelo amor de Deus, que beleza! Ali na frente tem uma banca de jornal. Tem. Foi lá na banca de jornal? Tem um ponto de táxi e uma banca. Mas eu pago a aliança, o Chuchu paga a aliança, eu vou ficar pegando as coisas. É, realmente, eu pago em abraço também. Pagou ali, deixa eu mandar um abraço pra Dona Tiffany aí, ouvindo. O galo da Seleta, meu irmão, também. Com abraço. A Dona Tiffany. Eu não sento no lugar de ninguém, não. A Dona Tiffany mora na loja. Tiffany é chique, é chique. É lógico, você não vai em jogo? Você vai sentar no lugar de quem? Eu compro. Tem até prova. Eu provo. Quando você comprou o ingresso e tinha esgotado o ingresso faz duas semanas? Você tinha comprado já? Não, você sabe que tem ali Oeste Inferior, Oeste Superior, tem o VIP. Não. Não, paguei com... Não, você pode pagar com cartão, com dinheiro. Igual você paga. Mas você não acredito. Uma prova que eu comprei na última hora foi justamente isso, que não tinha quatro ingressos no mesmo lugar. Tinha dois numa fila. Você tá perguntando. Mais caro, né? É complicado ali, né? Aquele setor ali é... O Oeste é o mais top. É setor o quê? Quanto você gastou esse fim de semana com a família? 2.000? Isso é um problema meu, né? Ah, nossa! Isso é o cavalo! Eu gastei! Sem ferradura, o cavalo, velho! Com a minha mulher, com meus filhos, no fim de semana! 2.000! Sem ferradura, ô, tá louco! Não, você sabe que você é milionário, velho! É, Receita Federal! Você não ganhou seu dinheiro honestamente? Responde assim, mais ou menos! Você pode ganhar! Eu quero dizer quanto eu gasto com minha mulher, com meus filhos! Cara, quando começa a perder muito, E digo mais, se tivesse... Gastaria até muito mais, porque quanto a moeda dos filhos tem que gastar mesmo. Nossa, o juiz, ele abriu o assunto, ele falou que pagou, então ele abriu o assunto valor. Ué. É, Benjamin, aí. Você tá querendo saber quanto eu gastei no jogo? Ou no fim de semana? Que sabe, nem tem... No jogo, dois continhos gastou, vai. Não gastei. Não gastei porque eu não fui no VIP. O VIP tava esgotado também, não fui no VIP, não. Ah, não? Não. Mas você não se sentiu... Mas você não se sentiu mal de não estar com as pessoas do seu nível? Eu não, tá, tu eu não. Já tiraram ele, cara. Você falou que o VIP tava esgotado? Tava esgotado. Caraca, quanto que é o VIP? E eu vou te falar, vai comprar ingresso agora pro jogo contra o São Paulo, pro jogo contra o Curitiba também. Vai ver se... Quanto que é o VIP, mano? O VIP lá é 400 pau, o RG. Nossa! 400 pau. Não, não é 600, falaram 600. Mas você tem o serviço lá de estacionamento. Você tem serviço. Você tem a comidinha tem lá comida, dentro. Ah, pode estacionar dentro? Pode, mas eu prefiro ir de trem porque eu paro o carro no Tatuapé lá no shopping e gasto 7 conto. Eu vou de carro. No período de 4 horas. Bom. Mas olha como é bom ter uma namorada pés no chão, velho. Ela falou, não precisa gastar dinheiro com a aliança, não. Pode ir lá na Casa das Alianças lá que pega uma mais humilde. Ah! Quem? A Thaís! Você trocou de namorada? Você trocou de namorada? Acho que não. É a mesma? É mesmo? Não é. Então isso não é. Pés no chão. Você tá com a Ritinha do carrão. Imagina, pés no chão, velho. Qual bairro? Essa aí é aquela que trabalha com Edmilson. Mano, tá namorando a Ritinha. Só se for aquela que trabalha com Edmilson. Na Vila Carrão, vem de churro. Essa daí é Edneia. Olha, conhecendo a tua namorada, chance de você comprar na Casa das Alianças. Vou lá, mano, que é provante. É a mesma do Vasco ainda pegar a vaga pro G4. Mas ouro é ouro, né? Hã? Ouro é ouro. Na Tiffany é mais fácil. Na Gaster ele comprou, na Gaster ele comprou. Ouro branco com brilhante mesmo. Que é folhado, velho. Você é muito cara de pau. Folhado na padaria, velho. Esse é muito folgado, velho. Eu? Por quê? Você é folgado. Eu? Ô. Por quê? Porque você é folgado. Ah, é? Você é chato. Não perguntei pra você? Mas por que ele é folgado? Ah, todo mundo sabe, ô bacana, que você é São Paulino, tudo bem. Isso aí é. E tenho fotos. E tenho fotos. É porque tem um aí que não tem foto de nada. É. Nada. Pisou no Morumbi a primeira vez em 2009. Tive sorte de não ter tido incêndio em casa, essas coisas. Mas tem foto. Não tem registro, não tem nada. Apagou tudo, sumiu. Ah. Mas eu vou dizer agora pra você. Tá na, não paga. Tá na dúvida. Tem a galera que tá na dúvida, bacana. Se você é 100% São Paulino mesmo. Você tá louco. Ah, e na dúvida, você tá doido. Claro que eu sou. Claro que eu sou. Tá, tá quantos louco? Anos? 46. 46, 46. Nós somos do mesmo ano. É verdade. Então vamos lá. É o ano que o homem encheu a lua, né? Vamos lá. Tô ligado. Eu quero que você fale pra mim, você é bom. A escalação do time titular do São Paulo de 1969. O ano que o senhor nasceu. Rapaz! Ih, Marquinhos! 69? Como sim, senhor. Bom, se eu disser pra você que eu assisti os jogos, é mentira. Mas a gente tem assim... Só você assistiu na... Mas a gente estuda um pouquinho, né? A gente estuda um pouquinho, vai lá, pesquisa o passado e tal. Não fala estudar, porque tem outro cara que torce pro São Paulo aqui na mesa, se eu falar isso... Eu tô com medo até de dar... Eu sei a escalação, eu sei. Eu tô até com medo de dar a escalação, porque na hora que eu começar a escalação, o Mota vai ter um treco. Atenção, goleiro. Ele nem sabe quem é, eu acho que é o Rogério Ceni. Não, goleiro, Picasso. Adoro. Acertou, velho. É, Picasso. Meu Deus. Cláudio. Eu. Boa. Não Jurandir. Boa. Ó. Roberto Dias e Tenente. Ó. Você lembra do Tenente, velho? Lógico. Que vinha atrás do cabo. É. Benê e Nenê. Ó. Agora ficou meio avalone, hein? Benê e Nenê. Meu Deus. Miruca, Zé Roberto, Babá. E o técnico? E Paraná. E o técnico? Jed Lameiro. Rapaz, olha! Grande Miruca. Comprovadíssimo, cara. Ô, Ben, já tinha apostado aí uma rodada de Itaipava que você não era 100%, né? Ben, já. Vai ter que pagar uma Itaipava pro Sombra, velho. Se vira aí, mano. E eu cobro mesmo, hein? Se ninguém duvida que você é 100% apaixonado pelo seu time, fique ligado, porque a Itaipava está com uma série de surpresas pra você. Quem sabe você não é surpreendido também, hã? Futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. E beba com moderação. É, Shadow 100%, hein? 100%, lá. Grande Miruca. Já ia falar mais de Miruca. Não, e você meu sabe Deus. De uma coisa? Eu não lembro agora, mas a gente brincava nas férias, eu numas quadras de futebol de salão perto ali do bairro onde eu morava. E nas férias lá, né? Tinha aulinha de futebol de salão, aquelas coisas lá. Era mais pra você jogar bola, na verdade. Eu não lembro agora se esse Miruca era dono das quadras. Eu lembro, se eu não me engano, é verdade. A gente vai jogar onde? Vou lá na quadra do Miruca. Se eu não me engano, um dos donos era o Miruca. Ah, Miruca, quadras. Maravilhoso. E o Miruca jogava bola, hein? Miruca, é? Miruca era centro médio, muito maravilhoso bom. Miruca. Bom jogador. Centro médio? Era lá, dá uma olhada não, lá. Não, dá uma não, olhada não, pela não, escalação não, que você deu, não, né? Não é não, não é não, não é não. Era 2-4-2? Não era não. Mas 4, não era 4-2-4. 4-2-4 é o esquema. 4-2-4. Eu acho que tinha sim. A gente foi na escolinha. Como é que era o nome daquele cara? É outro cara. A gente foi na esquadra, né? Do Valtinho. Valtinho. Valtinho, que Valtinho. Era ponta direita no final dos anos 80. No final dos anos 70, aliás. Não tinha essas viadagens aí, não. Era tudo 4-2-4. 4-2-4. Antigamente não tinha esses negócios, não. Bom, tinha uma quadra também, o RG. Lembra do Tião? O Corinthians, o volante? Tião. Então tinha uma quadra lá embaixo do Jabaquara. Ele e um Barbosa que jogou no Palmeiras também. Não, Tião, mas volante. Tião. Você não lembra o Tião naqueles 4x3 contra o Palmeiras? O Tião fez gol, Adãozinho. Ih, esse velho não é 100%. É RG, o Tião. Tião. Quando foi isso? É brincadeira, começo da década de 70. Tião, tinha o cabelo meio encaracolado. Tião. Eu viajava muito, velho. Não lembro se eu tava aqui. Você então, viajava. Você também viajava e o Pelé, você sabe quem é. Mas o Pelé. Pô, o Tião. Cato. Ah, lembro. Tião, aquele que enfiou dentro do garrafão. Nossa, lembro. Nossa, lembro. Pode falar? Você pega aquele Corinthians Palmeiras clássico, aquele jogo do Morumbi 4x3. Pô, Adãozinho marcou, Tião marcou um gol de fora da área. Eu tinha a quadra lá de salão, lá embaixo, do Jabaquara. Adãozinho também jogava bola. Adãozinho morreu. Quem tinha a quadra era o Carbone, né, Bá? Quadra do Carbone, jogador do Corinthians ali no Brachalão. Jogava até o time do Corinthians lá, o Taco. Porra, Adãozinho morreu, velho. Adãozinho morreu. Adãozinho tinha uma diabetes, chegou a ficar cego. Adãozinho faleceu, já deve fazer uns 4 anos, se não me engano. O Russo faleceu. O Russo, eu lembro. O Russo faleceu. O Russo morreu. O Russo também era bom jogador. O Russo morreu no Rio de Janeiro, tava mal de grana pra caramba. E foi um bom jogador. Bem mal. Bom, vamos lá, ouvintes no ar, 3284-7097. Oferecimento de Itaipava, futebol 100%, só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Banditec, vamos falar aqui da Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br, inscreva-se para o vestibular 2016, Dodô. É. Na época não se ganhava muito dinheiro, né? É verdade. Complicado. Alô? É difícil. Alô? Futebol não dava dinheiro, não. É quem fala? Alô, é Renan. Ô, Renan, tudo bom? Tudo bem, você, Dodô? Aí, né, fazer o quê? Renan do quê? Renan Cetrini. Cetrini. Quantos anos você tem? 30 anos, Dodô. RG. Meu Deus. 3.0, cara. Hoje. Hoje não, ainda tem aí uns 2 meses pra chegar a época. Como assim, RG? Vai começar aquelas frescuras. Qual frescura? Das Renan carregando Papai Noel. Ah, sensacional, é verdade. Não tem? Vai começar. E vai começar a Simone cantando. Então é Natal. Nossa, também. E o que você fez? Será que tem? O ano não, termina. Não, acho que não. Não, todo ano tem, a Simone. Todo ano tem Roberto Carlos agora. Roberto Carlos também tem. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ô, velho, e qual que é o bairro? O Benjinha tá aí, não? Tá aí, ó. Tá aqui. Então vai, Vila tá Carneiro. Carneiro? Isso, Vila Carneiro. Olha, meu Carneiro, eu vou dizer, é o único bairro que berra em São Paulo. Mas eu vou dizer um negócio pra você. É a primeira vez que liga alguém que eu me lembro. Não, Vila Carneiro, não tô lembrado não. Também não, velho. Vila, e eu vou dizer um negócio. Vila Cabrito. Vila Cabrito não existe. Na Vila Cabrito já teve. Não artista. Não existe Vila Cabrito. Agora, eu vou dizer um negócio pra você. Essa Vila Carneiro aí é suspeito. Por quê? Porque suspeita. Porque tem uma que é em Campinas. Ah, Vila... mas é como é? Mas é São Paulo aqui. Foi São Paulo? E tem uma ali no Carindé. Não, beija. É água rasa. Nossa, errou feio. Ah, não, pega o cotovelo. Se pegar o cotovelo. Ali perto do Carindé tem. Pega o Rodoanel. Também. Deixa, mas eu acho que eu não me engano, no Carindé tem sim. No Carindé tem um assim, Vila Carneiro. Pode tem um restaurante ser, que ser. Eu vou lá faz muito tempo. No Carindé, velho. No Carindé. Ah, não tem não. Você lembra do Enéas Carneiro, Domênico? Lembro. Meu nome é Enéas. Já foi também. Já morreu também. Subiu. Tá morando no céu, como diz o RG. Eu lembro quando... É o que dizem. Eu lembro quando o Fernando Collor fazia pergunta pra ele, Fernando Collor olhou pra ele assim, pergunte qualquer coisa, fale qualquer coisa. Ele ficou bravo pra caramba. Esse é o Fernando Henrique, não o Collor. Não, o Collor falou. Fala qualquer coisa. Você imitou o Fernando Henrique. É verdade, eu me confundo com a... Eu me confundo com o Fernando, a Ruth, é um problema, tranquilo. Você vê que eu estou escrevendo um livro agora. Engaixante. Não me deixem só. Lembra que... Não me deixem só. Ô, velho, e o time? Qual time? É Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah, meu Deus do céu, é nós. Porco, é o porco. Hoje os porcos estão rebeldes, hein? É. Ô, Dodô. Fala aí, meu velho. Cadê a minha avó, dona Olímpia? A vovó não sei. Hoje perdeu, velho. Hoje a vovó não veio. Perdeu, ela não vem. Acho que a avó hoje vai fazer outro tipo de programa. É que ela não gosta. Ela fala que ela não gosta de criticar o Nobrinho. É. Sombra. Oi. No dia que eu fui estranho no Ninho aí, ano passado, eu liguei pra minha avó ao vivo, desejei feliz aniversário pra ela e criou o personagem da vovó. Ah, você que tem a avó. Você que tem a avó Olímpia? É, a minha avó, dona Olímpia. É verdade. Você foi um... É verdade, a tua avó foi inspiradora da avó Olímpia aqui. É, sensacional. Ela adora o programa, viu, Sombra? Ela gosta? Então, mas as pessoas perguntam como nascem as coisas no programa. É assim. A história da avó Olímpia nasceu em cima da avó desse ouvinte aí do Renan, que teve aqui como estranho no Ninho. E você não trouxe o bolo de cenoura da avó Olímpia original. Ele falou que ia trazer. Ela já tá intimada aí a levar esse bolo. Agora hoje só falta... Com cobertura de chocolate. Agora só falta hoje ligar a Amanda, que deu origem à Amandinha. A Amandinha. Nossa personagem. Aí tem alguém que vai gostar. Tem alguém que vai... Ô, velho, e aí, hein, cara? Você tá preocupado com relação a esse jogo contra o Fluminense? Cara, o que você acha? E aí, cara? É, e viu, Dodô? Tô realmente bastante preocupado aí com as últimas atuações do nosso Palmeiras aí. Mas tem uma questão. É, vamos analisar aí a questão do Marcelo Oliveira, né? Vamos lá. É, começou ali com praticamente todos os volantes titulares, né? O Gabriel e o Arouca. E também com um meio de campo muito forte ali no Campeonato Paulista, né? Tinha o Cleiton, tinha o próprio Valdívia. Então, assim, não existe nenhum clube que perde todo o seu meio de campo em uma temporada e consegue render da mesma forma. Certo. Né? A gente pode fazer uma pesquisa aí de um clube que conseguiu esses quatro desfalques aí e manteve a média. Vamos dizer que é praticamente impossível, né? É difícil. Agora, como você falou, concordo plenamente. Tem que ter aí uma opção, o Giroto, na minha opinião, é lamentável, é um jogador que não tem condição mínima de jogar no Palmeiras. Não sei qual que é a sua opinião aí, do resto da mesa. O Amaral é um cara extremamente esforçado, mas é limitado, tem até um cabeceio legal ali, ele consegue marcar, mas é muito lento, não tem aquela reposição de bola. Sabe o que acontece também? A gente compara, a gente ficou mal acostumado. Né? No bom sentido da palavra, porque no comecinho lá, e o Palmeiras começou a vencer, acho que 7, 8 seguidas, nós tínhamos o Gabriel e o Arouca, né? Então, assim, ficamos mal acostumados, né? Eu tava acostumado a ver dois baita jogadores lá no setor dos volantes do Palmeiras, e quando saem os dois, nenhum desses aí que você falou, eles chegam nem na nota 5 dos caras. Tá? Assim, se os caras são 10, não chega nem no 5. Aí não tem como, é ruim. Você acha que é ruim, tudo uma porcaria mesmo, não tenha dúvida. O Amaral perto do Gabriel, não sai na foto, né? O Giroto perto do Arouca, não sai na foto. Eles não são ruins, mas eles não podem jogar juntos. Por exemplo, eles não são ruins, mas estão longe de ser bons, Domingo. Vamos lá, verdade. Eu não sei se eu estou sendo claro. Não, eu talvez não esteja sendo claro. Eles não podem jogar juntos, Portugal. Por exemplo, se você pegar o Giroto e jogar com o Gabriel, vai acontecer. Olha, se você pegar o Arouca e jogar com o Amaral, acontece. Ô, Domenico, é claro que ninguém... Mas dois jogadores abaixo do nível, não dá. É claro que ninguém é rindo os Michels. Se eu fosse bom, eu tava trabalhando num time e não tava aqui. Deixa eu falar um negócio pra você. Agora, que é uma boa opção, se ele tivesse à disposição, ele não tem outra coisa a fazer. Ele pega um volante que é super de marcação. O maior que ele tem hoje à disposição é o Amaral. Ele, pra melhorar um pouco a situação, ele teria que pôr o Zé Roberto pra jogar de segundo volante pela esquerda. É põe o Amaral e o Zé Roberto, ou no máximo, o Amaral, a Alione do lado direito, Zé Roberto pela esquerda e um cara centralizado. Ele tem que tentar fazer isso, porque sinceramente, eu não vejo outra... Pode dizer, velho, fala aí. Desculpa interromper. Que isso, não, pelo amor de Deus. O Fluminense foi isso aí. Vai. Eu acabo discordando de você, o Zé Roberto ele tem que jogar na lateral. Não tem como. O Zé Roberto não tem mais aquele poderio de marcação, ele apesar de jogar na lateral, fica até um pouco contraditório o que eu tô falando, né? Mas não, claro. Ele não tem aquela... não tem como inventar, ele tem que colocar... Ou ele joga de lateral ou ele joga de meia. Mas quando eu falei dele de volante, é o seguinte, sabe por quê? Porque ele é o único que tem essa característica. O Palmeiras não tem. Então, é isso que eu falei pra você. Por isso que eu tentei essa opção. Aqui, seria muito bom se você tivesse um volante. O Fluminense, vamos pegar o adversário como espelho, tá? É o que vocês vão enfrentar. Os dois volantes que o Fluminense jogou era Jean e Cícero no último jogo. Nenhum dos dois é primeiro volante de ofício. O Jean é um cara, inclusive, pequenininho. Jogou no time do Sombra aí. O Jean não é um cara alto e forte pra fazer primeiro volante, diferente do Amaral. Então você tem que fazer o seguinte, velho. Aqui, principalmente, você tem que proteger pra não tomar os gols. Mas tem que sair com os laterais, que o Egídio, se não tiver uma cobertura, cara, aquilo ali é um rombo gigante. O Palmeiras não pode ir apavorado pra cima, porque o Fluminense joga no erro. O Fluminense não joga com um volante, velho. Renan, difícil. Então, o Domênico diz que o Palmeiras deve tomar gol quarta-feira. Ah, eu por ser um jogo extremamente decisivo, Sombra, eu vou arriscar que o Palmeiras não vai tomar gol. Tomara. Né? Se ele entrar com o Amaral... Na minha visão, ele poderia entrar com três jogadores no meio de campo e abrir mão ali do terceiro atacante. Eu jogaria com três volantes, né? Volantes não, né? Jogaria com três homens de meio de campo. Quem? Colocaria o Alione, o Matheus, que é o Matheus, o menino Mateus que Salles. Entrou no sábado, né? Matheus Salles. O Matheus e o Amaral. Tá? O Amaral cobrindo um dos laterais e o Matheus cobrindo o outro. Entendi. Né? E o Alione ali centralizado junto com o Robinho se jogar. E aí eu abriria a mão ali do Gabriel Jesus, até porque jogos decisivos, último jogo contra o Inter, não sei se você concorda aí, Dodô, no último jogo contra o Inter, o menino sentiu o jogo, né, o menino caiu muito. Peidou na farofa, mas contra o Cruzeiro ele deitou e rolou. Exatamente, vamos imaginar que, mas era um jogo fora de casa e o Palmeiras tinha ganhado o primeiro jogo, acho que o contexto é diferente. Não sei se você concorda aí, Dodô. Eu colocaria o Gabriel opção para o segundo tempo. Eu não deixaria o Gabriel fora desse jogo, não. Cheiro de pênalti, Domênico Gato, esse jogo. Não é pênalti, sabe por quê? Eu acho que muito dificilmente... Vai ser 2-1 muito, Porto. Muito dificilmente, conhecendo o Fluminense, que ele vai sair pra cima do Palmeiras. Ele vai jogar todo retrancado atrás. O Fluminense... Vai sair todo lá atrás, já não tem arma, gente, pra ir pra cima do Palmeiras. O Fluminense fez isso contra o Grêmio. Mas que arma precisa o Fluminense? De um cara, dois caras, pelo menos, rápido nas pontas. Você viu o que esse Gustavo Scarpa tá jogando? Acho um... Ele joga lá atrás, o Fluminense tá certo. Peraí, o Fluminense vai pra cima do Palmeiras pra quê? Pra tomar um 1x0 e ir atrás, a casa cair. Sombra. Tudo bem, mas vai jogar atrás. O que o Portugal alegou é que ele não tem time pra atacar o Palmeiras. Peraí. Não, que tem, tem. Não tem armas, eu acho. Desculpa, mas eu duvido que venha. Não vem, o Gustavo Scarpa. Não, isso é outra história. Você vai jogar. Gente. Se tomar o gol, tudo bem, mas eu tô contestando outra história. O Portugal disse que não tem jogador pra atacar. Não tem armas pra isso. É, então é outra história. Se vai jogar na retranca, é outra coisa. Agora, peraí. O Gustavo Scarpa, bom jogador. O Fred é bom jogador. Fred não joga, Sombra. Joga, mas não sei se está inteiro. Joga, ele vai estar lá. Já treinou. Não é possível. Aí eu vou concordar com o Dodô que o departamento médico do Palmeiras é lamentável. Mas o Fred não terminou nada. Se o Fred jogar... Uma torção de tornozelo, só. Amigo, o departamento médico do Palmeiras tinha que pedir as contas. Mas o Fred não teve contusão grave, era uma suspeita, não foi? Ô, Benja. Pega a imagem do dobrou o joelho, do Fred mas caindo, não foi grave. É impressionante o joelho dele. Mas, não mas ele fez ressonância e não deu. E a lesão, da guarda dele é bom. Ó, amigão, a lesão não foi no joelho, viu? Foi no tornozelo. Mas não tem problema. Ele vai entrar nesse jogo. Baleado. Ele vai entrar e vai dar 10 minutos e ele vai sentir. O Fluminense, ele tem... O Fluminense tem o Gustavo Scarpa, que é rápido, e o Marco Júnior. Bom jogador, Sombra. Marco Júnior também. É bom jogador. Que pra puxar contra-ataque, esse rapaz aí, ele pode ser importante também pro Fluminense. Então dizer que não tem armas, eu não concordo. Não, Sombra, se não tivesse arma, não de cabeça. Tá entre os quatro, não, porra. É o Portuga, ele tá assim, não, olha, não. O time que é uma porcaria tá na frente do Palmeiras, o time que não tem armas tá brigando com o Palmeiras. Mas era do Fluminense, tem assim, aquele gum de cabeça que é complicado. Desculpa, se o gum é bom e o... Não é bom. Mas e o Vitor lá, o zagueiro lá, do Palmeiras? Vitor Ramos? É péssimo. Mas peraí, vai jogar. É ruim, né? O que eu disse que o gum é bom, eu não falei que o gum é bom. Ele cabeceia é bom. O gum é bom. Não falei que o gum é bom. Mas o gum, o Domênico Gato, no jogo aéreo, numa bola lá, perigoso. É um cara que sobe bem de cabeça. É um cara que ele não tem a cabeça, ele tem a caixa d'água. Mas em cima da análise do Portuga, pergunta é simples. Portuga, quem é que entra como favorito no jogo? Desculpa, você quer que eu fale a verdade? O Portuga, ele fala que vai chover, vai fazer sol e vai levar. Vamos falar a verdade. Deixa pra lá. Time bom, que desses quatro semifinalistas, o bom é o Santos, o resto tudo é tudo que não dá pra confiar. O Fluminense não é confiável, o São Paulo não é confiável, o Palmeiras não é confiável. O bom é o Santos. Mas entre Palmeiras... Mas é o Santos, você ouviu o que você queria, tá vendo? Mas no jogo Palmeiras... Os outros três, nenhum é confiável. O bom é o Santos. Mas no jogo Palmeiras e Fluminense, quem entra como favorito? O os dois são ruins pra caramba. Mas o Palmeiras, mas pra mim ainda é Palmeiras. Bom, deixa eu te falar uma coisa só. Fala aí, Renan. É, rapidinho. Fala, pô. É, em cima da sua análise, com certeza o Fluminense ele vai jogar no erro do Palmeiras. Isso já tá, desenhado. É dúvida. Né? Por isso que eu entraria com o Marcelo Oliveira. Pelo amor de Deus, me escuta. O Marcelo Oliveira, vamos lá. Eu vou imitar o Dodô agora. Pode, pode imitar, não tem problema. Vai lá. O Dodô não Marcelo, gosta. É simples. Vai lá, vai lá. É Amaral cobrindo o Lucas. Né? O outro menino, o Matheus, do lado cobrindo o Zé Roberto. Deve jogar aí. E no meio de campo ali, o Alione e o Robinho. E dois atacantes, o Lucas Barrios e o Dudu. Acabou. E o Zé Roberto joga na lateral? Na lateral, Dodô. É, isso aí, é isso aí. Concordo. Agora sim, Dodô, o que você falou no começo dessa semana é o jogo do bem contra o mal. Mas não tenha dúvida disso. Pra quem tá pensando... É o seu ônibus, seu busão. Pra quem tá pensando em torcer pro Fluminense, não se esqueçam. É o mesmo time que subiu direto da C pra A. É o mesmo time que lá atrás virou a mesa pra ficar na A e depois caiu. É o mesmo time que fez o rolo, o rosco fosco com a portuguesa lá, que tinha caído na bola. Caiu na bola. Caiu na bola. Porque o jogador da portuguesa... Não tem problema, Portugal. Que tem problema. Que é o bem fez, contra o mal. Ô, Portugal, eu tô dizendo isso. Em 38 rodadas, o Fluminense ficou entre os últimos. Aí, porque aquele jogador que entrou, ele modificou a partida? Não. Ele nem pegou na bola, aquele menino. Ficou cinco minutos. Não. E aquilo lá modificou tudo. Então, esse é o time que você tá pensando em torcer aí. Torce aí, trouxa! Ô, Renan! Pois não, Sobra. Manda um abraço pra sua avó. É, a vovó Olímpia. Um abraço a todos aí da mesa. Eu sou fãzaço do programa. É nóis. Alô, velhinho. Together. Obrigado. Tô fazendo o possível aí pro ano que vem, já ir no resort. Boa, velho. Tô juntando as moedinhas aqui. A crise tá complicada, mas eu tô juntando as moedinhas, hein, Sobra? Bora superar a crise. Segue o lema do Benja. Crise? Que crise? Ele tem até adesivo no carro. Ele falou que crise com ele não existe. Que crise? Tem crise. Parabéns a todos aí. A torcida do Palmeiras vai lotar 40 mil pessoas. Né? Vai ser no Allianz, vai ser... Verdão classificado para a final. E não se esqueça, esse jogo está mais do que uma semifinal. É o jogo do bem contra o mal. Com certeza. É Deus versus diabo. Tchau, Renan. É esse o jogo, é esse. Deixa eu fazer o merchan, Sobra. Vai. Fala. Tá Bozano? Fala. Pode falar. Ô, mano, se é gente boa, me ajuda aí, é Bozano. Eita. Me ajuda aí, ô. Bozano me garante... Não. Só Bozano tem jeito de garoto. Só Bozano tem jeito de garoto... E garante? E me garante um barbear fenomenal. Não. Ó, vou te ajudar. Não, coitado, o Caio tá nervoso, Sombra. Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho. Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho. Boa. Ganha um kit top da Bozano e um par de convites pra Kidzania, pra você levar seu moleque, tá bom? Valeu, a minha filhinha Beatriz, vou levar ela. A filhinha, então. E muito obrigado, mano, pela ajuda aí, viu? Um abraço nada, a todos. RG? Boa noite. Sou seu fã, RG. Abraço. Outro, um abraço, velhinho. Valeu. A participação do Renan aí, o neto da Dona Olímpia, no oferecimento de Consórcio Honda Narigudo. Olha só, rapaz, que novidade, que coisa bacana. O Consórcio Honda, ele já entregou mais de 5 milhões de motos. Você não ouviu errado, não. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan. Todos os meses na promoção chegou a sua vez. Para participar é muito fácil. Basta você comprar uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do Consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances. Com o Consórcio Honda é muito fácil e muito barato comprar sua moto. E o melhor de tudo, olha essa frase mágica. Você não paga juros. Então escuta só. PCX a partir de R$203 mensais, NXR 160 Bros e SD a partir de R$199 mensais. Então, amigo, não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção, chegou a sua vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses, hein? Olha, vai lá amanhã, liga lá, você pode ir, ou liga, mas dá um pulo na concessionária, na Remasa, lá do Tatuapé, procura o Ricardo, que é o gerente, Ricardo Claro, que é o gerente, parceirão nosso, aí liga lá e fala, Ricardão, o Ben já mandou falar contigo, Edson, vai ver o esquema que você vai ter bacana lá. Liga lá, 2091-2848, 2091-2848, e você vai encontrar a melhor alternativa para realizar seu sonho de ter uma moto Honda, sombrinha. Consórcio é Honda. Legal, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Lembrando, você torcedor do Corinthians, tem promoção na loja do Estádio 97. Você quer ganhar o relógio do Corinthians? Então entre na nossa loja aí, ó. Loja do Estádio 97.com.br. Ao entrar, ao acessar, você já vai ter o banner da promoção. Aí é só cadastrar seu e-mail e no dia 16 de novembro nós anunciaremos aqui o ganhador do relógio. Aliás, não só o relógio do Corinthians, hein? Você concorre ao relógio do Corinthians, você é corintiano. Mas na loja do Estádio 97, você também vai encontrar relógio do Galo, do Cruzeiro, do Flamengo, do Grêmio, do Colorado e também agora os relógios do São Paulo Futebol Clube, tá bom? São 8 modelos diferentes, aliás, de todos os clubes, são muitos modelos, os relógios estão demais. Assim como a loja do Estádio 97 é muito bonita. Muito bonito, muita coisa, viu, chefinho? E tem mais coisa, né? A gente vai fazer aí pro final do ano, agora é surpresa. Bacana demais. Então quer comprar aí um produto do seu clube? Acesse loja do Estádio 97.com.br. Faz em vezes, se precisar, moto ou não? Faz em vezes? Faz. Em vezes? Faz em vezes, parcela. Faz em vezes, é bacana a pergunta. Faz em vezes. Mas é Corinthians, entendeu? Tem que fazer em vezes para nós. É, todo mundo tem que comprar. Tamo junto. A namorada do mano lá, a Ritinha do Carrão, ela só pode pagar em vezes. É, e o frete tá mais barato, viu, chefe? Tá mais barato? Ela, aquela ali, ela faz carnê, a Ritinha do Carrão. Ritinha do Carrão, aí, nova paixão do mano. Ó, minha namorada é pés no chão, velho. Ela anda descalça. O julgamento continua acontecendo, né? É, julgamento do caso Iago Maidana, Criciúma, São Paulo. No STJD, né? Itaquerão Soccer, etc. Criciúma já apresentou sua defesa. Agora tá falando a defesa do Monte Cristo. Mas se o São Paulo apresentar a defesa, a gente perde. Que entra Lucão e Luiz Eduardo, a gente perde. Olha, se fosse com essa defesa... Vai tomar gol no tribunal. Ô, advogado do Monte Cristo é bom, velho. O cara tá dando uma existência. Não, o advogado, eu não sei, é do Criciúma. É o André Ribeiro. O do Criciúma, sabe quem é? André Ribeiro. É o Oswaldo Cestário. Se é o André Ribeiro. O quê? Meu Deus! O André Ribeiro, se é o mesmo que eu tô imaginando, é um cara bom mesmo. É o cara que defendeu o Oscar no caso do São Paulo. É, ele mesmo. É ele mesmo. Bom é o senhor Mário Bittencourt. Ele falou assim, promotor. O André Ribeiro é advogado de quem? Ué, ele tá defendendo o Monte Cristo. Monte Cristo. Ele falou assim, ué, a promotoria falou que era estranho vender o 2 dias depois. Lógico, a oferta era sensacional. 60% pelo passe do jogador. Pagar 2 milhões? A gente tinha comprado por 800. Monte Cristo. Mas o que pega não é por quanto você comprou e por quanto você vendeu. Essa é uma questão ética, uma questão de análise que o São Paulo tem que fazer. É, não. Isso não tem nada a ver com CBF, se vendeu por quanto e comprou por quanto. Eu tô falando da parte do julgamento, né? Não, eu sei. Eu só acho que isso aí não deveria nem ser objeto do julgamento. São duas situações totalmente diferentes. O que tem que ver é o seguinte: o dinheiro foi de quem para quem, passou por quem, quem são os envolvidos. É, exatamente. A questão, ó, eu comprei aqui, revendi ali, beleza, ótimo. Bom negócio para quem vendeu, trouxa de quem pagou mais, pagou muito a mais, né? É. E ele cadê o Jack? E ele tá falando assim: ah, o Jack perdoou a dívida. Mas cadê? Ele não aparece nenhuma dessas agora. Perdoa, aí. I need my money. Na entrevista que o Aidar deu até pro Estadão, ele diz lá que ele falou: olha, ô Jack, eu tô saindo da presidência do São Paulo. aqui, se você for entrar aqui na justiça, vai ser complicado, não vai conseguir, porque etc. Tá bom, depois vocês entram lá no site do Estadão e leiam entre. Aí o Jack meteu a tá, beleza. Aí o Jack fala, então tá. Beleza? Fez assim, legalzinho, então, Jack? Então tá. Quanto que era o valor? 18 milhões, as Jack maravilhoso, perdoa, eu adoro esse Jack, maravilhoso. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Fala, Mota. Mota? Você ia falar, não ia? Ah, eu ia falar. Parece que desculpa, é que eu tô aqui com o ouvido aqui no julgamento. Parece que o São Paulo vai recorrer aí da decisão pra ter eleição. Que decisão? Da liminar. Liminar da eleição. Da eleição de São Paulo. Como se não bastasse. Agora tem uma liminar cancelando a eleição de amanhã no São Paulo Futebol Clube, né? Porque tá tudo tranquilo. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Vamos falar agora da HDI. É isso aí, você está no seu carro, está esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Pancada, hein? Na traseira. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. É, conhecido, sucesso. Essa batida vai juntar gente pra olhar, não vai não? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. E o velho tá triste porque a Djanira morreu. Djanira foi pro saco, velho. Djanira é a personagem lá da novela. Djanira morreu. O RG é um cara que vê novela e ele tá triste, porque o símbolo sexual do RG é a Cássia Kiss. Mas vamos aos ouvintes com o Momento Sem Parar. Nunca quis a Cássia Kiss, viu? Vamos lá. Momento Sem Parar. Três ouvintes da sequência. Sério, velho? Eu nunca quis a Cássia Kiss. Ah, vai. Cássia Kiss. Vamos lá, três ouvintes na sequência. Vai sair curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Dodô. Verdade. Agora a Natália do Vale queria. Aí queria. História, né? Vai ter proença. Tá bom. Alô. Boa noite. Oh. Opa, quem fala? Salve, salve, Fabrício Francisco Costa Oliveira. Oh. Oh, o ministro das Minas de Energia, Fabrício Francisco Costa Oliveira, na manhã desse sábado. Tem, não é? Não parece? Tem. Ô, oh, meu velho, aí, hein, cara? Quantos anos você tem? 37, 3.7. Segue, Dodô, flamenguista. Ah, flamenguista? Flamenguista, né? Ô, flamenguista! Como é que você tá, rapaz? Você ainda liga no day after, rapaz? É mesmo, fala que eu discuto isso, hein? Não, só liga quando tá bem, tem que ligar no dia seguinte. Isso aí é correto. Você viu, meu amigo, minha amiga. Você viu no aeroporto e no avião? Nossa, os torcedores. Os caras tocaram terror. Os torcedores. Foi a primeira vez que um piloto divulga, né, no alto-falante para os caras manterem a calma. E chamou a polícia quando chegou lá no Santos Dumont. Tava feia coisa lá, velho. E os caras já começaram a xingar no aeroporto. Eram uns 25 torcedores do Flamengo que vieram para ver o jogo contra o Corinthians. Pegaram o mesmo voo. Estavam no mesmo voo. E era torcedor que comprou. Os caras já fizeram pressão. Não era torcedor organizado, não. Era torcedor que pagou a passagem do bolso. Que coisa, hein? Não, mas os jogadores aí também, ó. É, inclusive, falaram que na cobrança, Sombra, na hora que chegaram na vez do Pará, falaram, ó, você deixa quieto que você é fraco. Nem vamos reivindicar porque você não tem o que mostrar. Mas como é que você vai cobrar o Márcio Araújo, o Pará, o Wallace? Esses caras são ruins mesmo. Por isso mas agora também, peraí, no Flamengo não pode ir aqui dentro numa maré de azar dessa, perder um gol igual o César Martins perdeu num escanteio que... Ah, mas não me lembro gol, quem deu uma perdido. Casquinha no primeiro... Ô, mas foi na pequena área, os clubes têm que mas comprar... Mas, amigo, os clubes, por exemplo, os clubes mas o César Martins é ruim, os clubes têm que comprar seus próprios aviões, né? Ah, para de frescura, não para de frescura. Agora, e olha lá, hein? Mas, ô amigão... Você não acha, RG? E olha lá. Mas, ô amigão, com relação ao gol que o Flamengo perdeu, a única chance, talvez, de gol do Flamengo... Mas, velho, você pega lá os lances que o Corinthians perdeu. Por exemplo, aquele lance lá que o Jadson, ele chegou na cara do Paulo Vitor. Ao invés de finalizar, ele tocou pro Wagner Love, o Wagner Love não entendeu a jogada. E a bola acabou passando pelo Wagner Love. Foi um gol claro. O Wagner Love, aquele lance que ele cortou lá e bateu cruzado, passou na frente do gol do Flamengo. O Flamengo, velho, não tem que levar, por exemplo, em consideração essa derrota pro Corinthians. Essa derrota pro Corinthians tá na conta. A derrota pro Atlético Mineiro jogando em Minas tá na conta. O que o Flamengo não pode perder, por exemplo, é de 3-0 do Figueirense. Perder pro Inter aí, que já não tem mais ambições do Campeonato Brasileiro. Opa, o Inter vai chegar entre os quatro, hein? Não, escuta o que eu tô te falando. Pega a tabela que você vai ver, só. Não, ele matematicamente tá bem colocado. O Inter vai chegar na Libertadores. Mas o Flamengo brigando por um G4, ele não pode perder no Maracanã pro Inter. O Flamengo, ele perdeu pro Curitiba jogando teoricamente em casa. Foi jogo numa nega rincha, mas o mando era do Flamengo. A torcida toda pró-Flamengo. Ô, Fabrício... Não pode perder pro Figueirense as duas. Perdeu lá e cá, meu. Não pode. Então, pois é. Não pode meter 2-0 no Santos, deixar os caras crescer, empatar, só não virou porque acabou. E eu disse, aquele jogo... 1-0 no Figueirense, no Maracanã, deixar virar. O jogo que deu vida pro Santos no Campeonato Brasileiro foi Flamengo e Santos. Eles são os culpados, então, vocês. Mas, ô Fabrício, vem cá. Opa. Você falou não pode isso, não pode aquilo. No fim do campeonato, 19 clubes vão lembrar de situações que não podia, que não podia, que não podia. O choro é livre, né, Sombra? Eu sei. É, o que não pode é perder ponto pra time pequeno, pequeno em casa, né, cara? Né, aí, aí você paga, pode, aí meu. Paga caro. É isso que não diferencia aquele que será campeão e não. É, aí ó, paga caro. Você pode até perder... Você perdeu dois clássicos igual perdeu pro Vasco. Não pode, não é que o Vasco mas tá até mal. Aí tudo é bem, clássico, é clássico. Não pode, não pode perder pra time pequeno. Mas assim, eu acho que você pode até perder. Existe a maneira de perder. Por exemplo, o Flamengo não pode tomar 3-0 do Figueirense nunca. O Palmeiras não pode tomar 5 do Chapecoense. O São Paulo não pode tomar 3 do Goiás. Não pode. É isso que faz a diferença na tabela. São maneiras que você perde o jogo, porque dá reflexo para outras rodadas. Fabrício, o que tem de bom aí pra ficar em 2016 no Flamengo? Que tem de bom? É. Eita, tá. Não, também não é essa coisa, vamos massar, botar todo mundo na barca e queimar, antes nem deixar cruzar o lago. Não, tem que mudar o padrão do Flamengo, a gente só pensa em investir em atacante, velho. Amigo. Não pensa no meio campo, pô, pegou um ataque legal, legal não, bom. Mas a bola, quem vai meter a bola pros caras? Cara, o Alan Patrick, né? Vive a era do Romário, sabe o Romário? O Ederson. Edmundo, o Ederson. O do Paraná lá, o cabeludo. Mas o Ederson que veio lá da França. Ele veio bichado, é? Eu gosto do Ederson. Veio mercadoria variada, meu. É, mas por isso que veio. Aí, mano, carro batido, mano. Mas, amigo, carro batido, velho. O Guerreiro até agora pra você tá sendo uma decepção? Não dá pra cobrar, mano. O cara, a bola não tá chegando, cara. Entendeu? Lógico que tá abaixo da minha expectativa, lógico que tá, também não vou isentá-lo de tudo. O cara tem um carimbinho de jogador, padrão A, entendeu? Ele tem uma chancela de jogador de alto nível, mas também não é 50-50, cara. Mas é que chegou Flamengo, no time cara. Errado, né, velho? Não, mas depende, RG, depende da ótica. O time tá errado. Mas aí depende da ótica. Ou o Renato Augusto, ou o Elias, pô, por que não trouxe um dos dois? Vai trazer Sheik e o Guerreiro. Eu acho que chegou no time errado. E eu disse aqui, cara, o Flamengo vai ver as consequências disso no final do ano. O Flamengo vinha naquela aposta, naquela batidinha de certinho, arrumando conta. O Flamengo conseguiu seis vitórias seguidas aí. Tudo bem, mano. Tá, conseguiu seis vitórias consecutivas e agora conseguiu o quê? Recentemente ela teve que fazer empréstimo, né? Chegou aonde? Mas tem que fazer de novo empréstimo. E financeiramente, porra, degringolou. Se em determinado momento conseguiu. No ano fez aquela austeridade fiscal. Primeiro clube do Brasil que tem responsabilidade. Aí, porra, me pisa no tomate. É, foi errado, né? Na minha opinião, foi errado. Fez errado. O Nenê dando sopa, já pensou esse Nenê no nosso meio campo, porra? Mas o Nenê custou um caminhão de dinheiro também. Quanto custou o Nenê? Não custou caminhão de dinheiro nenhum, não. É, eu acho que não. Todos os clubes eles foram atrás desse cara e ele pediu sempre muito dinheiro. Não custou caminhão nenhum, até porque o Vasco não tinha o caminhão pra pagar. Mas vai saber que não tem nenhum caminhonete. Não tinha, não foi caminhão, não. Fabrício, um abraço pra você, cara. Boa noite, tudo de bom. Um abraço a todos aí. Só liguei pra dar um salve, pra marcar presença na vitória, na derrota, sempre Flamengo. Alô, velhinho. Um abraço a todos. Parabéns. Tamo junto, tô chegando, hein? Falou. Valeu, velho. O Bate mandou um beijo, um selinho. Boa semana a todos. Obrigado, um amigão. Para todos, meus amigos que estão me ouvindo. Abraço a todos. Valeu, cara. Valeu, obrigado. Mano. Vamos ao segundo ouvinte. São três ouvintes na sequência. É um momento três sem ouvintes. Parar. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Eu fui enganado, viu? Os ouvintes foram enganados. Todo mundo me mandando, eu tinha razão. Aquele ouvinte que ligou fã do pai não é Vila Carneiro dele, não. É Vila Caneiro. Caneiro. Vila Caneiro. Caneiro é onde eu falei no Canindé. Ah, ele mentiu, mas Vila Caneiro. Ouvinte mentiroso. É outro, né? Ele falou Carneiro. Vá, tira ele. Não. Sim. Na portuguesa é o quê? Pensei que você ia mandar tirar o bairro. Eu falei que era perto do Canindé. Então, o que é lá? Vila Carneiro. Carneiro. Ali é da portuguesa. Ali onde ele falou Vila Água Rasa é Vila Caneiro. Caneiro. Música com e Caneiro. Mudança na Graneiro. Música com Caneiro. Quando o Caneiro chegou, carteira de entregou uma carta de amor. Alô. Carta na mão. Chegou com uma carta na mão. Chegou com a carta na mão, seu louco. Seu louco. Alô. Acabou, né? Essa carteira não chegou mais nada. Alô. Nos dias de hoje, a música seria diferente, né, Domênio? Também quando chegou com o WhatsApp na mão. Quando chega lá no mano, os caras roubam o cara na rua. Não tem jeito. Estão roubando direto os carteiros. Quem fala? Fabrício. Fabrício, tudo bem? Outro? Outro Fabrício. Fabrício do quê? Cavalcante do Santos. Quantos anos? Hoje, 93.3. Oh. Cavalcante, lembra, RG? Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Responsável pelo lançamento de vários discos. Quebrava disco? Emílio Santiago, eu assisti o lançamento, a aparição do Emílio Santiago. Era bom o Emílio Santiago, hein? Flávio Cavalcante. Era bom. Eu vi o Emílio Santiago tá vivo. Morreu, que isso? Morreu. Santiago morreu. Calma, gente, não sabia. F5, Benjamin. Emílio Santiago era muito bom. Eu tava vendo uma vez que o Flávio Cavalcante quebrou o disco do Traje. Sim, também vi isso. E jogou no lixo. Aliás, ele quebrava vários. É, vários. O que ele faria com o da Valesca Popozuda? Nossa, o artista, nossa, né, quebrava em 500 partes. O que ele faria com o disco do Luan Santana? Quebrava em 800 partes. Coloquem-se vocês aí no lugar do artista. Vocês iam achar legal? Você arrebenta com vários jogadores aqui. Chegou. Você falou do Shaide, que a mãe dele não era. E o cara tá vivo aí, velho. O cara tá mal, você não sabe. Ficou triste. 2016, vocês vão ver o menininho aí na Paulista em cima do caminhão. Me arrependeu. Ô, velho, já mandou o nome? O que falta aí? Fabrício. Idade. 33. 33. Não vou falar hoje, que é a idade de Cristo. E nem eu que é a idade do mestre. Nem eu que era meu pai de Cristo. Hoje faz 3.3. Hoje. Ele falou, é uma boa data, hoje. Hoje? É boa. Hoje é boa, tão boa que hoje. Quero agradecer aos ouvintes, todos os ouvintes que me ouvem, todos os ouvintes que me acompanha durante toda a minha trajetória. Sim, que não é pequena. E é longa. Não é pequena. Hoje, exatamente, 29 anos de rádio. Parabéns, Domênico. Boa, Domênico. Hoje. Ô, Dodô, ano que vem precisamos fazer uma coisa bacana, né? O ano que vem eu vou fazer 30 de rádio e 50 de idade. 30 vai. Redondo, hein? Ó, 50? Nossa, tá vendo? 50, Domênico? É. Caraca, velho. Esse cara aqui tem a mesma idade que você e se arrebenta, velho. Você quase é mais novo, lá, né? Quase você lá. É quase lá, você. Ah, quanto você tem? 46. É, então. Você não viu o testemunhal aqui da Itaipava, 100%? Então, 46. Pra 49 é 3, filho. 3, 9 fora. 3 anos, é 9 fora, 6, velho. Tamo lá, nós aqui, ó. Nós 3 tamo lá, filho. Nós tamo aqui, ó. A diferença aí, por exemplo, se fosse ver um futebol... Há 3 anos, São Paulo tinha uma dívida muito menor que hoje. Por exemplo, eu... Com 18, você vai na zona. Com 15, você não entra. A diferença em futebol, se fosse ver, por exemplo, eu tô no, sei lá, os 15 do segundo tempo. E o Sombra? Sombra, não, uns 12. Pronto. Não, 12 não. 5, vai. Não. 10. 5. 10. 10, 10. Tá bom, vai. 10, 10. 10. E o Benjamin? 2. Tá 10 também, da mesma idade. Como não? Tem uma puta diferença. Tem quantos anos, Fio? Fiz 46 ontem. Então... 46, mas eu com Sombra. O Sombra é de maio. Mas se ele é 10, é 9, bro. 9 do segundo, 10 e o Benjamin tá com 10 minutos de jogo. O Benjamin tá com 10 minutos de jogo. Mas é aquele jogo às 11 da manhã, você tá cansado. Benjamin já não multiplica mais, hein? Não? Benjamin, não, já tá difícil de multiplicar, hein? Eu já não multiplico mais tempo. Eu, Benjamin, você tá com quanto? 49, aqui. Também não já. Não multiplica mais. Você não tem que multiplicar nada. Aqui só o mano, velho. Aqui só o mano. Não, 46, bicho, 92. Então, tá, mas ó, aí, 92. Tá, cuidado, hein? Mas vocês estão falando que vocês são oco? Não chega. Eu quero ver o oco! Ó! Não, multiplica a idade aí, mano. Vocês estão inférteis, é isso que a RG tá falando? Você é fértil. Não, tudo é tudo se pensa em coisa. O multiplicar é criar gente. Pessoal, não. A idade, ô tonto, é criar amigo, gente. Amigo, que time você torce? Campeão Brasileiro 2015. Corinthians. Ó, lá. Chupa, pode ser um torcedor do Galo muito... Ó, amigão. Esperançoso. Ó, amigão. Fala aí, mano. Wagner Love merece já uma chance na Seleção Brasileira? Eita! Nossa senhora! Há duas semanas atrás ele tá falando que ele perde gol pra caramba. Mas ele continua perdendo, mas faz. Esse mano é biruta de avião, velho. Tem hora que tá com um lado, tem hora que tá com outro. Vai do lado, vai do outro. Em algum momento vocês ouviram eu falar o que ele merece? Eu fiz uma pergunta. Ah, tá, você perguntou. Eu preciso explicar pra vocês o que é exclamação e o que é interrogação. Exclamação estrelinha de ninja. Mano, tem o cérebro desarrumado, velho. Eu preciso perguntar aqui pro ouvinte, tá certo? O que o cara acha. Eu não posso chegar aqui e induzir uma resposta. O fato de eu achar que o Wagner Love perde inúmeros gols, pra ele marcar um gol ele tem que perder 4, não quer dizer que o ouvinte ache a mesma coisa. É por isso que eu pinço, talvez, a pergunta, RG número 2, e coloco de uma forma que o cara pode se sentir à vontade pra responder. Na sua opinião, você acha que o Wagner Love tem que ser convocado? Não, na minha opinião, não. Mas eu gostaria de... Porque muitas vezes o cara ele faz uma pergunta retórica, RG. O que é uma pergunta retórica? Aquela que o cara já sabe a resposta. Uma coisa, RG, é, o céu tá preto aqui fora? Você vai falar, tá, tá preto. Tá certo? Então é uma pergunta idiota. Eu tenho que colocar o ouvinte numa situação confortável. Tá bom, ele mano, ele já entendeu. Já explicou. Não, mas é que dá a impressão que vocês acham pô, que eu tô induzindo. 10 minutos falando a mesma coisa. Mas é verdade que você é meio burro. É, tudo bem, mas ouvinte não é. Não sei. Ô, amigão. Como não sabe, ô, seu louco? Ah, que eu não conheço o cara. Né? Aparentemente não é. Mas vocês marcam um papinho aí. É... Esse time do Corinthians aí, do jeito que tá montado, velho, e na minha opinião aí, o time do Corinthians merece... Só um minuto aí. Ô, mano, deixa eu pegar, acertar meu bairro aí, pô. Ah, é, ele perguntou, fala. Deixa eu dar 10 minutos falando isso. Vai, quer saber o bairro? Hã? Manda. Pô, é Vila Buenos Aires, o torcedor vai gostar, hein? Olha, eu vou dizer, a Kirchner perdeu ontem, hein? Já era. Não. O perdeu sim. Não. A foi Kirchner pro segundo perdeu. Turno. Não. A Kirchner não concorre. Sim, o candidato dela. Candidato foi pro segundo turno. Ah, foi? Foi pro segundo turno com nossa, o Macri. Legal, é, então eu então, é. Então, li errado. Pra mim eu achei que era situação. Não, cara, situação. Ele, então, ele é o candidato. Então é o Daniel Scioli, se eu não me engano. Então que inclusive esquece. É um esportista, ele perdeu o braço. Numa competição esportiva no passado. Agora na Guatemala ganhou um humorista. Muito triste. É, não, mas. Você viu? Não... Aí, mas qual é a diferença daqui? Na Guatemala ganhou um humorista. Qual a diferença? Mas olha, essa Vila Buenos Aires que eu conheço, se é o mesmo, é ali perto do Cangaíba, ali perto da Penha. Boa, GPS mesmo. E o Macri, que é. O presidente do Boca. Pro bem da nação, ex. Quando o Tevez foi vendido pro Corinthians, o prefeito, o presidente do Boca é o Macri. E era prefeito de Buenos Aires. Aí depois que ele vendeu, ele foi candidato. Agora tem que ver pra onde vão os votos do terceiro colocado lá. É. Que também teve lá pela casa aí perto de 20%. Ah, eu não vou falar nada da Argentina, porque eu. Não, mas o Macri, do ponto de vista. Não, longe, né? Do ponto de vista. Perto. O Macri, do ponto de vista de ser oposição, no caso, pra quem tem uma ideologia bem em oposição ao. O que prega o kirchnerismo é melhor. Nossa, a menina que tá saindo de lá fez um estrago, velho. Menina? Rapaz. É igual a menina daqui. Ah, mas vem fazendo o quê? Lá na Argentina, todo mundo que tem entrado lá, viu, desde o Menem, aqui, é só estrago, né? Aqui tá longe de ser menina. Mas vocês interrompem o ouvinte, vocês interrompem o ouvinte que tá falando de Corinthians pra falar de Kirchner. Não, ele tá falando de bairro. Ele tá falando de bairro. Brincadeira, o Corinthians pro inferno. Ele tá falando de bairro. Pra você, pra você aquela porcaria. Olha, só respeito. Até Corinthians, bacana. Seis Libertadores. Ô, amigão. Fala aí, mano. Esse time do Corinthians aí é heróico, hein, cara. Eu vejo esse elenco do Corinthians, aí, me lembra aquele filme O Resgate do Soldado Ryan. Pearl Harbor. Meu, tá jogando demais, hein, mano. Ô, mano, que se deve, na sua opinião? Tudo bem que você vai falar, pô, o elenco do Corinthians aí é muito forte aí no conjunto, enfim. Mas se você tivesse que apontar um herói, cara, pode ser o Tite ou pode ser alguém de dentro do elenco. Você apontaria quem? Eu respeito. 70% Tite, velho. O Tite é um semideus, né, mano? 70%. Eu acho que faltava... Se o Guerreiro estivesse aqui hoje, no nosso time, ele teria disparado na artilharia do lado do Ricardo Oliveira, que ele ia estar fazendo gol demais, velho. Eu concordo com o Vini, hein, velho? Ah, mas é que tá, velho. Ou até o Pato. Se o Pato estivesse jogando pra nós hoje, estaria metendo gol... O Tite falou que gostaria de ter o Pato. Ó, vou te falar, o Pato, ele não combina, velho, com o futebol que o Corinthians apresenta. Mas o Tite falou que gostaria de ter. Mas ele fala isso, também, que é pra não depreciar o patrimônio do clube. Se ele chega e fala, não, o Pato não tem vez aqui, o clube que vai contratar o cara pega e fala, bacana, ele tem contrato até o final do ano com vocês. Nada. Mas, Domênico, ele tem que exaltar o cara. Lógico que tem que falar. Ele tem que dar uma moral pro cara, ele tem que tentar valorizar o produto pra vender por um valor um pouco mais alto. Mas, ô amigão, o Pato, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, inclusive eu vou pedir pro Bai pra ver se ele consegue pegar aqui. Eu até vou encaminhar pra ele aí no Twitter. Um link, cara. O Pato, ontem, quando saiu do gramado ali no jogo contra o Curitiba, que o repórter perguntou pra ele a respeito do gol, velho. Ele fala, não, eu troquei a camisa com o goleiro, sim. Pô, o cara até foi bem, ele defendeu um chute meu. Ele fala nada com nada, velho. Ele é louco. O bicho é louco, cara. O bicho é 13. Também com o Fiorella, velho. Quem não fica doido? Não, mas não, é que doidão, tá, doidão. O bicho, Sombra, ele é aéreo, cara. Totalmente aéreo. O cara Pato perguntou é doido, A e respondeu B, cara. A gente vai colocar depois, aí tá até no UOL, se eu não me engano, acho que é o UOL o portal que tá a matéria a respeito disso. Porra, velho, é engraçado demais, mas vamos lá. Ele é muito louco, ele só fala besteira. É que quando ele sai do jogo, sai cansado, não consegue pensar direito. Ô, amigão, e na minha opinião, mano, o Renato Augusto é um jogador que tem dois cérebros. Ele tem dois cérebros. E dois pulmão também, fala a verdade. É um jogador, velho, extremamente inteligente, cara. Ele é tem o melhor dois jogador. E você tem um desarrumado, não é possível. Não, pelo contrário. Como é que uma pessoa vai ter Augusto, dois cérebros? É o melhor jogador do futebol brasileiro. Ele joga demais, mano. Mano, o Renato Augusto é um monstro. Ele é o melhor jogador do campeonato brasileiro, mano? Eu acho. Em 5 segundos ele tá lá na zaga, recupera a bola, alguém toca pra ele... ele toca, na outra hora já tá lá na frente de novo. Ele corre o jogo inteiro, velho. Esse cara é um monstro. Pô, também esse acho. É fogo, também acho. E qual a expectativa já pro ano que vem, velho? Vamos começar já a planejar o ano que vem, porque 2016 tá aí. Se você tivesse que talvez contratar um jogador hoje, qual posição do elenco você reforçaria e qual jogador você traria? Eu só traria o 9, velho. Só falta um centroavante pra gente. Você confia no Edilson? Hã? Você confia no Edilson? Você acha que a lateral direita tá bacana? Não, Edilson, mas aí o Fagner volta, né? Mas e o Fagner quando não puder jogar? Não, mano, se tiver aquela caneta lá. E do atacante, o papo que rola é o André que tá no Sport, aí Santos, ex-Atlético. Mas ele, esse aí também é de lua, né, Beija? Tem vez que joga bem, tem outro que fica 6, 7 jogos sem fazer gol, ele também é de lua. Quem né? tá falando, André? O teu não, papo o é do Corinthians. Não, André é pico de audiência, velho. Mas, RG, o André nesse time do Corinthians, acertadinho do jeito que tá. Meu Deus. Mas aqui tá, RG, pera lá, calma. Analise as situações. Pera, calma. Não dá nem pra analisar, velho. É, o André, quando jogou no Santos, todo mundo, mas o André é porque tá na bota do Neymar, tá na bota lá do Ganso, etc e tal. Beleza. Mas é um cara que fez o seu sucesso. Ele fez os gols que ele precisava fazer pra, inclusive, ser vendido pra Ucrânia. Ele andou se perdendo um pouco, né? Sim. Ele perdeu um pouco a mão, principalmente jogando no Atlético Galo. Mineiro. Aí, inclusive, ele foi afastado junto com o Emerson Conceição e com o Jô. Fotografaram ele meio que dormindo, bêbado, embalado, sim, essas coisas. Sim, meio mas que... é que tá. O jogador, Sombra, quando ele tá numa situação dessa, tá certo? Num contexto favorável, assim como ele pegou o Santos naquela época. O cara cresce, velho. O cara cresce. Ninguém tá falando aqui que o André é o novo Henry. Ninguém tá falando que é o novo Ibra. Não é. Tá longe de ser. Mas... dentro de um elenco acertadinho como tá o Corinthians, o cara pode jogar bem. São circunstâncias, né? Pois é. É, no Santos ele jogou bem. Desculpa, Fabrício. Mas eu não acho, não. Eu também Fabrício, não acho, não. Fabrício, tudo de bom pra você. Obrigado pela participação. André, não me engana. Sobra, você faz o merchan aí, Sobra. Faça. Sabozano, tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Boa. Ah, como é bom quando alguém acerta o slogan. Boa, ei, bacana. Delícia. Ó, bora, você ganhou. Tem o kit marreta aí, mano? Pô, amigão, tá chegando, mano. Logo em breve é o kit marreta da Ola e estará marreta, novamente aqui, mano. Mas você ganhou o kit top da Bozano e o par de convites pra Kidzano. Amo ela pra Juliana aí. Amo ela. Juliana. Que tá grávida aí, o meu segundo filho vai chegar aí. Parabéns, velho. Mas vai devagar, hein? A gente que faz, hein? Vou mandar o cartão, mas vai devagar. Juliana, quem cantou aquela música? Julieta, tá me chamando, Julieta, tá. Não era Sandro Becker? Esse mesmo. Achei que era Luiz Caldas. Não, Sandro Becker. Tchau, e quem cara, cantava valeu. Juliana? A música Juliana. Juliana, não existe? Existe. Acho que tem. Juliana. Samba Juliana. Você acha as duas músicas horríveis? Qual? A da Juliana, do Axé e essa aí. Não, Julieta é legal. Mais um ouvinte. Esse é o momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. É. Viajou? Quer compartilhar uma imagem bacana? É. Marque suas fotos com a hashtag sem parar oficial. É. Evinha. Evinha Peron. Alô. Alô. Quem fala? Espectador aí, mano. É Alexandre. Fala, Alexandre, tudo bom? Tudo bom, não acredito. É. Então liga e desliga de novo, liga. Que isso, tô aqui no carro, já liguei umas 500 vezes, tá até acabando a bateria. Boa, aí, meu velho, qual o teu nome completo? Alexandre Soares Neves. E quantos anos? Alfredo, chama o Neves, chama lembra? Lembra, opa. Ele vinha com a bandeja de prata lá atrás. E o Alfredinho? O Alfredinho do Santos Loeblin. Tá aí, gente boa. Alfredinho. Sumiu também, né? Não, gente fina. Não, tá por aí. E o Alfred? Quantos anos ele tem? Que trabalhava com o Bruce Wayne. Ô, mas eu não sei, você que ainda mantém contato com o Loeblin, é verdade que ele tá dividindo uma casa lá com o Edilson Pereira? Sim. Com quem? Aquele cara lá que foi pego no escândalo, é verdade. Sim. Você tá zoando? É verdade, sério. Sim. O Loeblin, pra quem não sabe, ele se separou, velho. Ele foi pra lá, pra cidade natal desse cara aí. Que ele e o Júlio César estão juntos há uns 8 anos. Ele vai processar você, velho. Isso é calúnia, velho. Eu tô perguntando aqui. Mas você não tá afirmando? Dizem não. Que é verdade. Ô, Domênico, o nome dele é contraditório, velho. Como assim contraditório? Hã? Como assim? Ué, desde quando se tá na Neves, no Soares. Ah, entendi. Sensacional. Só que ele tá com calor, pô. É, um dia beijo. O Loeblin me ligou. Ele falou assim, você acha que eu tenho a minha voz é tão rouca igual a da Bonnie Tyler? Ele perguntou isso? Às vezes ele faz umas perguntas estranhas, né? Você viu a chuteira dele naquele evento que nós fomos lá no Morumbi, velho? Que estranho, né? Estranho, né? É. Depois que ele parou com a arbitragem, agora ele tá dando aula de pole dance. Caramba, que porra é essa? Mas esse negócio da Bonnie Tyler, ele me ligou, era 1:30 da manhã. Tá louco, liga de madrugada assim. É, eu tomei um susto. Ele falou assim, acha que eu posso cantar todo o Eclipse of the Heart? Você falou do nada. É, mas com uma voz meio assim, aveludada, sabe? Vai, Domênico, segue, senão os caras vão acabar com o Loeblin. Cada um, cada um. Tá, que eu posso fazer, velho. Porra. E o time, velho? É Palmeiras. É nóis. É nóis. Shiokatsu, Shiokatsu. Tem nada, tá na semifinal aí. Shiokatsu, o cara não dorme até hoje depois daquele jogo da Chapecoense. Ele olha embaixo da cama pra ver se o Chapecoense não tá lá, velho. Nem lembro disso aí. Que o Ananias tá lá. Não lembro quem é. Do Mirassol, você lembra, Mané? Quarta-feira, senhor, vai pra final, coisa que eu lembro, final. A única coisa que eu lembro foi o pênalti que, que o teu ídolo perdeu pra nós. Isso eu lembro bem. Sendo campeão esse ano, você vai trouxa. Qual foi o último campeonato de pontos corridos que vocês ganharam, Mané? Quantos campeonatos vocês têm? Que mundial que você ganhou? Que número que é? Que número que é? Que número que é esse campeonato aí? Tá, desculpa. É o sexto ainda? Ih, tem campeão. Eu só vou falar com campeões mundiais aqui. Quem tá escrito aqui, ó? Ó, quem tem mundiais aqui, levante a mão. Oito vezes campeão brasileiro. Eles vão ainda ganhar o sexto? Vamos esperar mais um pouquinho. Ô, velho, por fax, não. Tem que comer muito arroz e feijão pra chegar no Palmeiras ainda. Bacana, só falo com campeões do mundo, então fique na sua. Então tá falando o cara certo. Com quem? Com quem? Nós. Vamos lá. Aqui no panetone escrito, trouxa. O que que tá escrito aí? Lê aí, ô trouxa. Oi, tá escrito aí. Tá no panetone. Tá lá. O mundial que vocês têm é o único. Você é amigão de um tio meu aí, viu? Amigão do seu tio? Meu tio. Quem é seu tio? Marquinhos. Marquinhos, conheço uns cinco Marquinhos. Marquinhos do Allan Kardec. Ô, Marquinhos, gente boa. Marquinhos Cassebe? Ele mesmo. É, ele fala Marquinhos, né? Ele fala assim também, igual o Marquinhos. Ele não gosta de chamar ele de tio, não. Ele acha que é muito novo pra ter sobrinho, velho. Ah, mas é, ele também não é tão criança assim, o Marquinhos. É, então. Marquinhos tá magro, né? Emagreceu pra caramba. Emagreceu pra caramba. Era gordo. Ia pegar com a fórmula dele aí. É, gente boa, um abraço pro Marquinhos. Um abraço pra ele. Ô, velho, o tio Marquinhos. Quarta-feira, velho. Jogo do bem contra o mal, hein? Quarto é nós, Dodô. Esse time aí do Fluminense aí não vai aguentar nem no primeiro tempo. Será, velho? Ah, com toda certeza. Nós estamos jogando mal, cara. O que tá acontecendo? Não, mas jogando mal, mas com o Fluminense tem que passar o carro em cima desse cara aí. Sim, tem, mas tá jogando mal, velho. Marcelo Oliveira pode cair nessa quarta-feira se o Palmeiras perder de um monte aqui, pode. Jamais. Toma 3-0 em casa, cai. Se o pessoal derrubar o Marcelo Oliveira, vai ser a maior burrice da face da Terra. Ué, mas tomar 3-0, fi, cai. Não tem jeito de falar, não cai. Sábado, mas aí tem... Mas... tá aí o Corinthians como exemplo. Mas perdeu um monte de jogo bobo aí pra Tolima, um monte de coisa aí, derrubou o Tite. Sábado no Pacaembu. Não interessa, pode sábado, ser o Papa. Sábado no Pacaembu, uma parte da torcida chamou ele de burro. Ah, mas é aqueles caras que estão atrás do banco, eles gritou, não é só atrás do banco, não. Gritou que quarta-feira era obrigação. Ué, e não é? E hoje, quando foi entrevistado o Paulo Nobre, ele só falou a mesma frase. Ele tem contrato até 2016. O Oswaldo também foi mandado embora, amigo. Mas aí, Marcelo Oliveira traz quem? No Palmeiras, pode trazer o Muricy de volta. Vanderlei no Palmeiras. Muricy está sendo cogitado para ser o novo treinador do Flamengo. No Palmeiras. Perder mais um, acabou pro Oswaldo. Ó, no Palmeiras, quando começa a pressão dos conselheiros, o presidente não segura. Quando começou a pressão pra mandar o Oswaldo e Oliveira embora, caiu. Mas os caras começaram. O Oswaldo é ruim pra caramba. Quem caiu primeiro? O Marcelo, vocês estão reclamando? Tô chamando não, de burro. Do Marcelo, não. Que culpa que ele tem de perder quase todo o meio campo de machucado? E qual que era a culpa do Oswaldo que ele perdeu a final pro Santos? Ah, o Oswaldo é fraco. Que o Dudu perdeu o pênalti, o Dudu foi expulso. Deu um acaso lá. Eu acho que foi até bom isso aí pro Oswaldo ter ido embora. Não, tá bom. Ô, Alexandre, então deixa o seu palpite, cara. Vai ser 3-1, Palmeiras. Olha. 3-1, hein? 3-1. Pode não parecer, mas 3-1 é um resultado apertado, né? Mas é 3-0 primeiro, depois faz 1. Isso, faz 3-0 e toma no fim. Mas aí que tá, você é louco. Aí soa sangue. Você tá vendo? 3-1, se os nego faz 2, acabou. Não, mas tem que tomar uma pressãozinha mesmo. Os caras estão muito sozinhos pra fora aí. O Palmeiras achou que o Galo fez 2-0 na ponte. Tomou 2-1, quase tomou o empate no último minuto. Se o Palmeiras... Ô, sobrinho do Marquinhos, se o Palmeiras jogar a bola que tá jogando. É. Dá 20, 25 minutos no primeiro tempo, a torcida começa. A pressão, não, aquele não, clima. Precisa de 1-0. Não, mano, vai acontecer. Aquele clima tenso. O Palmeiras, você pode falar, acontecer o que for com ele, mas ele não passa um jogo sem fazer gol. O problema é tomar um. Mas faz também. Tá esquecendo o Palmeiras, quase o melhor ataque do brasileiro aí. Esse jogo vai pros pênaltis, velho. Vai nada. 3-1. RG, você prefere o quê? Jogo que vá pros pênaltis? Jogo pros pênaltis só dos outros. Tá, então você. É, dos outros é legal mesmo. É bacana pra caramba, é legal pra caramba. Eu volto ir pros pênaltis. É bacana pra caramba. Vai ser 2x1 pro Porco, vai pros pênaltis. Esse aqui, o Sombra não vai nem ver o jogo de São Paulo, vai ficar tirando um lazer do Palmeiras. Vou ver o São Paulo. Ah, São Paulo. É ruim, velho. Não, mas eu volto pelos pênaltis, que acaba o jogo de São Paulo. Vai ser 3x1 esse jogo aí. Acaba o nosso jogo, aí você vai pros pênaltis. Você é a favor de pênalti também, Benjamin? Pimenta no dos outros? Ah, pênalti. Pênalti. Aí é pra... Um abraço, passa, amigo. Né? Valeu. Outro abraço. Falou, até mais. Falou, tchau, tchau. Como valeu. Tem seca pimenteira, cara. Nossa, e se velho. Você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hã? Olha, o Sem Parar pode te ajudar, velho, em muitas dessas pequenas coisas que emperram seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor, Sem Parar, em todo lugar. Também no oferecimento do consórcio Honda, a promoção chegou à sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para o vestibular 2016. Fala, Guilherme, você ia falar? O Domingo, fala. Mandou. Até o tempo passado, trouxa. Como fala, velho. Não, eu fico imaginando. Eu vejo vocês comentando, né? É pênalti, bibi. Pô, é legal o pênalti. Dos outros. O outro ali, aqui, esse aqui, São Paulino, Corinthians. Você não gosta de pênalti nos outros? Quero dizer o seguinte aos senhores. Eu nem o jogo depois vou vocês falam que não tem ante. Aí, não ante, ante. Eu nem o jogo inferno, assistirei. Rapaz. Quando você vai assistir? O senhor mesmo falou que queria pênalti aqui. Não vem com esse papinho furado do senhor, não. Eu falei. Falou sim que vai pra pênalti. Não, não, eu falei. Tá com cheiro de pênalti. Peraí, então. Falou, tá com cheiro de pênalti. Eu falar que vai pros pênaltis não quer dizer que eu disse que eu vou torcer pra que vá. Vai. Se fala no sub que você tá torcendo. Eu quarta vou no cinema. Eu quarta vou no cinema. O dia que o Corinthians não joga, eu não assisto futebol. RG. O dia que os torcedores não torcerem mais pelas derrotas dos rivais. Exatamente. Mas eu não tô entendendo. É isso que eu tô falando. Acabou. Vai todo mundo pra casa. Eu não tô entendendo. Tudo bem, mas não preguem. Não preguem. Eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. Eu nunca falei isso. Todo mundo torce contra. Então. Aqui essa alazinha aqui, ó. A alazinha aqui, você falou. Aqui não tem antes. Essa alazinha aqui, a alazinha aqui. E ali, ó. Essa aqui, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Assiste sim, assiste. Ele tá torcendo contra. Ele assiste sim. Trouxa. Olha a minha cara de preocupado. Só uma informação. O relator auditor lá do julgamento, lá do caso Maidana. Sim. Tá falando agora. Ele é o doutor Luiz Felipe Bulos. Sim. Ele fez uma série de considerações, acha tudo muito estranho, mas entende que o artigo 13 do Regulamento Nacional de Intermediários não deve ser julgado pelo STJD. Inclusive ele fala numa hora, chefinho, ele fala assim, embora podemos não ter provas concretas, né? Eu acho que há alguma coisa aqui. Mas, ao mesmo tempo, foi como o advogado do São Paulo falou. Não há provas. A única prova que tem é o contrato do São Paulo com Monte Cristo. Não tem nada a ver com o Cruzeiro. Não basta achar. Em resumo, é o seguinte. Em resumo, há alguma coisa errada, mas ninguém tem prova. O auditor relator, ele vota pela desqualificação do STJD para votar o artigo 13. Sendo assim, se permanecer a opinião dele, de acordo com os outros relatores... Sim. Aí não corre o risco de rebaixamento, nem de perda de pontos e nem de janelas. Eu não acredito que não vai acontecer isso. E ele votou pela advertência ao Criciúma, por enquanto. É isso aí. E quem tá super feliz hoje, gritando pra caramba de alegria, é o Alexandre Neves. Sabe por quê? Porque ganhou a camiseta do Estádio 97. Ai, Criciúma multado em R$100.000. Vai ser Criciúma. Todo mundo multado no voto, Criciúma multado em R$100.000 no voto. Do relator auditor. Os caras venderam o jogador por 400, já perderam 100. Começou a jaca. Esse? Começou a jaca. Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui, Sombra. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera do Sabadão aí que bate uma bola lá no Corinthians. Ah. Mandar um abraço aqui também pro Fluminense do Canindé. E pra todos os ouvintes que trombaram a gente lá na Arena Corinthians. É, então tá bom. É, paga o ingresso. Estádio 97 volta amanhã às 5h30 no oferecimento da Acer, construindo com valor. Promoção chegou à sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio,

apenas os grandes hits. Demi Lovato, Cool for the Summer. We're cool for the summer. Aqui, nós geramos lançamentos. Aqui, nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar, no ar, no ar. Night Sessions. Welcome, welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Energia 97, energia que te move. Boa noite, São Paulo. Boa noite, capital paulista. Boa noite, mundo. Tá começando aqui o Night Sessions, o melhor programa de House Music, Deep House e Soulful pra você aqui na poderosa Energia 97. Eu sou a Gabi Tricânico, vou com vocês até uma hora da manhã. Hoje, máxima de 25 graus aqui na capital paulista. Você que tá aí no seu carro indo embora pra casa, o trânsito já deu uma baixada. DJ Leonardo Ruas, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Obrigada. E aí, você de volta aqui com a gente todas as segundas-feiras, né? Com o melhor som aí, pra começar a semana em grande estilo. Isso aí, faltei semana passada, tava viajando, aí não deu pra vir, mas tamo de volta. Tamo de volta, vamos tocar música boa e no finalzinho do seu set, vamos falar da sua festa de ontem. É isso. Inclusive, hoje é inspirado na festa de ontem. Então vou vamos tocar lá. As músicas de ontem hoje, entendeu? Inspiração aqui no Night Sessions começou. Boa noite, 8h15. Night Sessions. Night Sessions. Sessions. Sessions. Sessions. Sessions. In the dark is not all. In the dark is not we'll be right back. a celebration of life. Celebrate life. Night sessions. Sessions. Sessions. Sessions. Bathing in the warmth of the morning sun.